Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e a galera tá raspando grafite ganhando o prêmio Nobel aí. Porra, eu fazia isso na escola o tempo todo, mano. Acabo de ir pra cá. Puta que pariu. Boa. Aqui é a Kelly e eu quero ter nanotubos de carbono no meu corpo em 2020. Beijo, se vira ciência. Opa, eu também. O meu sonho de se tornar um ciborgue imortal está cada vez mais perto. Olha aí. O Broco fez a entrada dele antes de falar o nome dele. Aqui é o Marcelo e eu tenho branco em química. Ele nem falou Marcelo Vivo Branco, né? Ele já foi aí. Direto. Peraí, cortou? Ai, não. Ah, engraçadinho! Aqui é a Sally e o nome do meu filho vai ser Grafeno. Nossa, caraca! Senhora. Coitado! Coitado do criança! Eu me lembrei do grafite que jogava no São Paulo. Vai ser o Grafeno é Lira. Vai ser o Grafeno Lira. Vai ser só a primeira camada desse jogador. O Grafeno da Fiona. Eu chamo ele de cebola também. Aqui é o Vinícius Hidalgo e se vocês um dia ouviram que eu sou engenheiro químico, esqueçam. Caraca, velho, eu não lembro mais de nada. Eu comecei a estudar pra falta, não sei o que aí. SP1 é o futebol. Aí eu procurei. Ele falou, meu Deus do céu, o que é isso aí? Caralho! Aí eu quase que tava ligando. Olha lá, tá querendo sair da responsabilidade de. Que é o nosso especialista hoje, hein? Ó, estamos de olho, hein? Segura o BO, cara. O Will já abriu lá primeiro link lá que a gente botou na pauta. Quando ele olhou lá, carbono e tal, número atômico 6. Ele falou, caralho, que porra é essa? Pela puta que pariu. Número de espírito, fudeu. Alceno, aromático. Ai, ai. Muito bem, senhoras e senhores, depois dessas entradas maravilhosas, nós vamos trocar uma ideia hoje sobre o grafeno. A galera geralmente pergunta, né? Pô, que porra é essa, né? A gente colocou lá no grupo dos patrões, o Camargo mesmo comentou lá, mano, que é isso? Vou deixar vocês explicarem. E o pior, que no grupo dos casters, você colocou lá grafeno e me botou a foto de um elefante. Eu falei, eu já não sabia o que era, e botou a foto de um elefante lá, grafeno, gravador. Que é isso, cara? Não é, caralho. O elefante tá em cima de um lápis e o lápis tá com a ponta numa folha de grafeno. E aí tá segurando ele. Mas a gente vai trocar essa ideia marota sobre essa parada foda e misteriosa só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura. Mais uma leitura de recadinhos da galera, Raul e Brancão. Oi. E aí, pessoal? É isso aí, leitura de recadinhos do nosso programa de Pantera Negra. Pantera... Ah, olha aí. galera curtiu e tal. Muita gente falando que, pô, não conhecia, agora virou meu personagem preferido. Aí, é assim que começa a dominar o mundo. É assim que começa. Vou aqui ler o primeiro e-mail do Jota Quest, que diz assim, fala galera, quem vos fala é o Jota lá do Ultra Combo Cast. Esse é o podcast do lado do Floyd? É, podcast do Floyd, olha aí. Não, corta, não divulga não. Jabazinho surpresa aí pra gente. Ele fala assim: vocês foram simplesmente sensacionais nesse cast. Graças a vocês, eu abri meu coração e resolvi enviar mensagens para aqueles que são próximos de mim e não imagino como são importantes. E, mesmo sem um retorno deles, eu me senti muito melhor. Meu dia melhorou ainda mais após ver surpresa das pessoas ao responder minhas mensagens. Uhum. E vírgula pra quem não tem, né? Olha! Quando o Raul tá cobrando vírgula, fodeu. Tem que ler que nem rapper, cara. Tem. Meu Deus do céu, não para. E ele diz assim: não, vou, não pode colocar isso, senão o cara mandou aqui com o coração, ele vai ficar puto e não vai lançar mais. Tem que ser falso. Tem que ser falso no. Falso na. E modesto, falso e fazer uns cortes aí e falar que a gente gosta dele. Tem que puxar saco dos clientes, senão eles não vão ouvir mais, né? Não, mas isso aí não é patrão, não, então pode falar mal. Aí então beleza. aí diz assim: e agora meu próximo passo é fazer um dia do abraço para as pessoas que eu não conheço. Pois dizer para quem você ama que ela é. Eu tô querendo dizer, onde tá o bagulho do Pantera Negra nessa porra? Não, esse e-mail aí é referente ao cast de Boas Ações. Ah, tá. O cara ouviu o cast do Pantera Negra e saiu dando abraço na galera na rua, né? Que porra que a gente falou. Então, tu tentou entender, mas o que isso tem a ver com Pantera? Eu vou voltar aqui. E agora meu próximo passo é fazer um dia do abraço para as pessoas que eu não conheço. Pois dizer para quem você ama que ela é uma especial é fácil, mas dizer para alguém que você não conhece que ela é especial é tão importante quanto ou mais tanto para você que está demonstrando para a pessoa que está recebendo o elogio. Ha! Mano, o Raul lendo já é uma maravilha, né? Que para quem não sabe, o Raul tem... Ele fez curso de dicção lá em Harvard, né? Então, ele falou tanto tempo em inglês que agora ele não consegue mais falar português. mas o português do Jota aqui tá muito louco, mano. E é umas vírgulas sem sentido. É tão importante quanto ou mais tanto, tipo, what? Tanto quanto, mais tanto. Tá bom, mas não tá ruim. Mas não tá melhor, mas não tá ruim, né? Então, agora parece que piorou. O que ele quis dizer aqui é que você falar pra alguém que você ama, chegar na pessoa e falar, pô, você é especial, é de boa, é fácil, é mais fácil, né? Agora chegar pra alguém que você não conhece tão bem, não é tão próximo de você e falar, pô, você é foda, você é especial, é mais difícil. Eu quero ver falar pra alguém que você não gosta. Aí é o nível expert, tá ligado? Aí é o nível expert de Boas Ações, porra. Caraca, mano, é aquele tapinha nas costas, sabe? De leve, com uma carinha de nojo, quando a pessoa não tá olhando pra você. O abraço da Gretchen. Né? Aí ele finaliza assim: Febrine, se quiser fazer o vídeo, chama eu. E vários kkkkkk. É, o vídeo que eu falei lá que eu queria fazer, entregando moeda pros mendigos na rua e tal. É isso aí. Tem que fazer Boas Ações, né? Sempre, toda hora. Assim, Boas Ações você tem que fazer não porque você acha que tem que ser cobrado, e sim porque você tem que fazer porque você quer. Exato. Às vezes coisas simples que faz a, por exemplo, alguém pediu uma moeda, tá ligado? Normalmente eu dou moeda. Se eu sei que eu não vou usar, eu dou. Não tem problema. E não vou fazer isso só porque a pessoa precisa. Porque às vezes é bom dar, sabe? Depende do contexto também que você tá ouvindo essa parte aqui, né? Mas... O cara tá num discurso mais bonitinho daqui a pouco. É bom dar. E a galera já pega essa parte e faz um vídeo de uma hora no YouTube. Estou dando os parênteses assim, nessa parte. Entendeu? Então é sempre assim, fazer as pessoas, dar. Uma vez tem um cara que trabalha lá perto, que ele faz várias coisas, né? Ele mora lá em Guarulhos e ele traz as coisas lá de Guarulhos, de agora não, Mariporã, pra vender mais barato aqui, né? Ele planta várias coisas. Aí um dia ele tava passando perto e eu, tipo, sobrou esfirra onde eu trabalho e eu dei pra ele, sabe? Sem problema algum. Então essas coisas simples. E é bom dar, não pra fazer seu ego inflar, e sim pra se sentir bem, sabe? Porque é positivismo, né? É, foi o que a gente falou no cast lá. Você ajuda as pessoas, te cura a alma, velho. Cura feridas que você não consegue curar de outra maneira, sabe? Você fica bem assim, você fica até mais leve. É, exato. Valeu, JQuest, por ter mandado. Continue mandando vários e-mails. Não esquece da vírgula, senão a gente não é rap, cara. Não é M aqui, porque é difícil pra caramba. Tá? Obrigadão, Jota. Um abraço pra ti. E eu preciso ouvir o Ultra Combo. Peraí, ouve lá que tá maneiro. Já ouvi, hein? Tá maneiro. Os caras tão mandando bem. Valeu, Jota. Aquele abração. O Jota tava lá no Encontro CC também. Gente boa pra caramba. Tamo junto. Eu vou ler o e-mail do Hype. Cara, Hype com Hype. Eu vou falar Ape. Ape. Ape, because I'm happy. Ape. Because I'm hype. Olá, amigos, alguma coisa. Meu nome é Maverick. Ele colocou o Y no final. É Maverick, né, Maverick? Hoje tá complicado, né? A gente tem que fazer um curso de português de novo, né? Hoje para esses e-mails. Tá, é porque tá tendo as Olimpíadas e tá misturando todos os países. Ah, ele é do Rio, tá explicado. Mora em Quem tá explicado? Quem é do Rio não sabe escrever? Como é assim? Que tá misturando tudo, misturando inglês, português e tal. Olha o branco bairrista aí, ó. Caraca, isso vai dar uma treta. Bolacha ou biscoito, branco? Sacanagem. Biscoito. Biscoito. E acabei de fazer uma maratona com vocês me acompanhando diariamente durante minhas montagens de miniaturas. E o que posso dizer? Adorei o cast que conheci por intermédio de outros casts, que até participo de vez em quando, como Nerdópoli e o Tio Urudi. E acabei aqui com vocês e posso dizer que me diverti muito. E também aprendi algumas coisas. Sou um nerd velho. Tanto que quando Deus criou o mundo e disse que se faça luz, gritei: esta maior gambiarra, isto vai dar merda. É, está a maior gambiarra, porra. O cara é escritor e não lê acento. Puta que pariu. Não, isso quer dizer que eu sou cego. Quer dizer que eu estou sem óculos. Brincadeira à parte, descobri o mundo dos quadrinhos, séries e filmes, em parte graças a meu tio Antonino Omobono, que era desenhista e foi um dos maiores do Brasil. Ele desenhava as revistas Tex, Chacal, Falcão, Krita, Drácula, entre outras. Olha aí, velho. Maneiro, só maneiro. Coisa fina, hein? Uhum. Maneiro, legal. Saudades deste cara sensacional que ele era. E hoje ainda lembro diariamente dele por conta de usar o aerógrafo que me foi dado por ele. Bem, mas isso é história para outro e-mail. Bem, não vou falar dos programas que gostei, mas vou citar os que mais me marcaram. Sobre o ACC Debate Rock and Roll, vixe, esse aí foi foda. Esse foi. Esse aí o pessoal do cast ficou sem se falar por 3 meses. A gente ficou colocando no ar o que já tinha gravado, que tava na gaveta, né? É, exatamente, cara, joguei no ventilador mesmo, foda-se. É. Sobre o debate, acho sensacional e linda a iniciativa de vocês criarem os desfibriladores do rock. É, muito foda mesmo. Uhum. Para ajudar a nossos jovens a conhecerem melhor o que é música. Talvez seja interessante falar também sobre jazz, blues, música erudita, entre outros gêneros que realmente são relevantes à cultura e musicalidade. Ó, ixi, tá metendo a mala na gente, Febrini. Tá achando superior porque eu consigo erudito, ó lá. É, não, é realmente, mas cara, é aquele bagulho. A leitura de meio do ACC, ela fica um pouco maior por conta do desfibriladores. E é só rock and roll. Se a gente for fazer desfibriladores de outras paradas, do jazz, do blues, vixi, vai ficar imensa essa porra. Então, vamos terminar esse ano desfibriladores, que eu já fico feliz. E outra, como a gente tá falando de rock and roll, querendo ou não, a gente acaba falando de jazz, acaba falando de blues, tá ligado? Porque é o que vem junto com o rock and roll, né? A gente falou semana passada daquela banda lá, não vou lembrar o nome agora, Cracker Down, uma coisa assim, que tem muita pegada do country, tá ligado? E o country ali, antigão, vem junto com essa pegada, o blues, depois o rock and roll, sabe? Você fala de rock, você acaba falando dessas músicas aí, não tem jeito. É, ano que vem vai vir o Desfibriladores do Arrocha, né? Porra, não, mano, esse promete. Desfibriladores do Hellabush. É. E sobre a atitude do rock, bem, acho que essa atitude está nos corações de cada um de nós. E é passada de geração a geração de formas infinitas. No meu caso, meus filhos acompanham meus gostos musicais e outros. Legal. E hoje procuram por si só novas bandas e músicas. Pô, mano, isso é um legado que é foda, velho. Se eu fosse ter filhos, eu faria algo do tipo. Bem, ficarei por aqui, pois acho que já barrei a dama Roberta Loiacone. Olha o textão, a dama do textão, né? É. A falecida, né? A falecida Roberta. É, e sei que Febrini vai picotar esse e-mail. Não, tá. Meti a faca. Obrigado. Tinha mais? Meti aquela espada do Hattori Hanzo lá, como é que é o nome dela? Masamune, não sei. Então você meteu a espada nele, então? Mas foi de levinho. Obrigado, e continue assim. Muito obrigado, Hype. Valeu mesmo, continue ouvindo a gente aí. Valeu, Hype. Continua isso daí mesmo, continue ouvindo a gente. Manda mais e-mail dizendo qual vocês gostam mais de vários casts. Se quiser, fala do primeiro também. Ouve lá o primeiro e fala o que você achou também. É isso aí. Ele fez maratona, porra. Ele falou, acabei de fazer a maratona. Eu sei, mas ouve lá e agora fala pra gente, novo. Cada um. É, um por faz um. Faz um e-mail pra, falando de cada um. Exatamente, aí sim, um e-mail por semana. valeu, Maverick, pelo e-mail, cara, tamo junto. É, Maverick tem lá o negócio de modelismo, né? Ele faz aquelas miniaturas e tal. Ele tem página no Facebook, ele trabalha com isso. Vou deixar linkado aí no post. Tem gente que gosta, esses nerds aí, que escuta a gente aí. Quem tiver interessado, vai lá que tem umas paradas legais lá. Tem uns carros, uns bagulho assim, é bem maneiro. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Garcia Renato. Tequila, tequila, tequila! Arriba! Ele manda aqui, olá seus lindos, estou juntando assuntos. Ele ficou 2 semanas sem internet, o Garcia, coitado. Aí ele tá maratonando, a volta ao contrário. É, sobre o podcast de Mulheres na História, existe um blog sobre mulheres que não tem atenção sobre suas ações na história. Rejected Princess, em inglês. Sobre mulheres que deram o seu jeito para resolver problemas, mas nunca foram princesas da Disney clássica, né? E ele mandou um link aqui, a gente vai pôr na postagem, se eu lembrar. Ele vem com um texto enorme aqui, que é o seguinte. Sobre boas ações. Uma boa ação sempre traz uma maldição. Nem sempre é verdade. Mas, se você pode ser assim, tão enorme assim, essas maldições passam batido. São pequenas pedras. Eu fui criado com uma senhora analfabeta, sofrida e trabalhadora. Ela era minha mãe, Luísa, carinhosamente chamada de Dona Lai. Ela, pessoa severa e determinada, tinha esse comportamento gentil e de olhar para o próximo. Tão sincero e tão verdadeiro que apelido de modo Dona Lai. Não entendi, acho que apelidaram ela de modo, né, Dona Lai. Ficou estranha essa parte aqui. Ela era capaz de fazer sorrir apenas com um bom dia. E nunca esquecia o nome de ninguém. Ela sabia que o seu nome é uma sinfonia sem igual em qualquer idioma. Ela era capaz de ver que a caixa do banco estava triste e desejar que tudo melhorasse, sem perguntar a vida da pessoa. Ela era capaz de resgatar plantas na rua e plantava plantas em canteiro onde ela passava no centro de São Paulo. Olha que bonito, cara, que maneiro. Esse tipo de coisa me inspirou. Algum dia eu ia comprar cigarro no bar do Estadão. Na porta estava parado um maluco judiado, pedindo para comprar um salgado. Cara com o olho meio arregalado, meio tremendo, parecia com fome, mas ele tava com uma mochila. Parecia ter algum peso. Perguntei o que ele tinha na mochila e ele mandou, tenho mais uns 3 salgados. Me veio isso na cabeça. É pra sua família? O cara muito firme me falou que veio do sul, estava debaixo da ponte há 4 dias, esperando às 11 da manhã do dia seguinte, que foi a passagem que a assistente social conseguiu pra ele voltar pra terra dele. Uma semana morando na rua, um casal com filha, comendo salgado. Perguntei qual suco refrigerante a esposa dele gostava. Ele disse que fazia tempo que ela não tomava Coca-Cola. Pedi 2 PF e a Coca, entreguei e ele me disse, nunca vai te faltar nada na vida. Além disso, no final do ano, os Correios abrem a campanha Papai Noel dos Correios. Você vai até qualquer agência e adota uma carta que alguma criança mandou pro Papai Noel. Sim, a gente já falou disso aqui no ACC, né, cara? Todo final de ano a gente repete, na verdade, né? Pra galera ir lá e ajudar e tal, é muito maneiro. Eu já ajudo aí faz muito tempo, não lembro, uns 5, 6 anos já, eu acho. E, mano, é muito maneiro. Você vai lá, pega a cartinha, vai no moleque, entrega, ou então manda pelo correio, sabe? Eu peguei uma cartinha aqui de Cajamar, que é perto onde eu moro, fui lá e entreguei um carrinho. Nossa, o moleque ficou maravilhado, tá ligado? Eu adoto uma por ano, e nelas vem desejos de presentes, mas uma delas veio, eu queria uma ceia de Natal. Putz, é de partir o coração, né, mano? Caralho! Foda, hein? Foi respondido com uma cesta completa e o desejo eterno de que essa família sempre tenha uma ceia de Natal, mas me deixa mal até hoje essa história. Sim. Às vezes a gente ajuda e mesmo assim a gente fica mal, né, cara? Porque é difícil, você, né? Ajuda e você sabe que tipo, aquela ajuda não foi. Você sabe que não vai ser suficiente, que aí aquela pessoa vai precisar de novo. Uhum. Aí é uma coisa, sei lá, te fere mais, cara. Tipo, é foda isso aí. Sim. É complicado, né? Porque você sempre quer ajudar a pessoa e... Imagina, se desse, né? Podia ajudar todos os anos, né? Mas sim. O problema é isso daí. Aí a gente vê, putz, a pessoa quer... Não tem nem o que comer, né? A pessoa pedir uma cesta, né? Sim, cara. Sabe um bagulho que eu não gosto de ver na TV? Não que eu não goste que esteja lá. Eu não gosto de olhar quando passa, assim. Se eu estiver passando perto. Aquelas paradas de ACD que mostra aquelas criancinhas, sabe? Certo. Cara, eu não gosto de ver porque eu me sinto exatamente como o Branco falou. Eu me sinto insatisfeito, tá ligado? Na vida a gente tem muito essa coisa de ficar insatisfeito, a insatisfação. E quando eu vejo a molecada ali, cara, sem um bracinho, sem a perninha, não sei o que, me dá uma angústia tão grande que eu falo, mano, eu dou o dinheiro, eu ajudo, não sei o que, mas não tem dinheiro que você doe, que tipo vai, sabe, ser suficiente. Vai dar um braço de volta, né? Você não sabe que não vai ser o suficiente. Sim, cara. E aí, tipo, é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que tá falando, pô, mas pelo menos você tá ajudando e tal. É melhor do que nada. Sim, é melhor do que nada, mas... Querendo ou não, é insatisfatório pra mim, sabe? Eu me sinto insatisfeito. Eu falo, pô, sempre quero, fica um quero... pedaço faltando, né? É, cara. Eu, li uma frase esses dias que era algo do tipo que as almas mais nobres são as que mais se culpam, né, cara? Sim, cara. Uhum. Fantástico. É bem não? Isso mesmo. É bem isso mesmo, né? Sim. É foda. Porque, mano, os filhos da puta, os caras fazem os negócios e que se foda, tá ligado? Não tem culpa nenhuma. Pisa na cabeça, né, mano? É, pisa na cabeça. É psicopatia, tá ligado? Uhum. Não tá nem aí. Sim, é um inferno, cara. É, ele continua aqui, ó. No mais excelente episódio, digno do ACC. Essa mensagem vem com agradecimento e reconhecimento de que vocês, semana a semana, em todos esses anos, têm feito a boa ação de falar, de entreter, de informar. Um podcast tira pessoas da inércia, da solidão, e sabe-se lá quantas vezes uma frase de vocês mudaram um pensamento ruim, um coração pesado e fizeram brotar sorrisos em rostos tristes. Caralho, que foda. E ele fecha aqui, ó. Lamento, mas essa mensagem vai sem edição. Gratidão eterna, abraços e sucesso. Puta, o que, que a gente fala depois do e-mail desse? Arriba! Arriba! Caralho. Muito obrigado pelo e-mail, cara. Obrigadão, Garcia. Obrigado abração mesmo, Garcia. Ti. De coração. Hoje não vai ter nem vinhetinha zoando aqui, velho. Vai ser obrigado, Garcia, Renato. Esse e-mail é um e-mail que não dá nem... Muito obrigado, né? É o suficiente. Tem que ir lá, exato, onde o Garcia mora e dar um abraço nele. Exatamente, Raul. Beijar a careca dele. Sim. E a gente tá aqui falando tanto de insuficiência, né? Talvez esse seja um tipo de situação que é insuficiente você dizer simplesmente obrigado, Garcia. Mas, né? É. Por hora, obrigado. Até que a gente se encontre aí e dê um abraço em você, cara. É verdade, verdade. Valeu, Garcia. Nossa, não tem. Deixa quieto. Já tem que falar, falou. Já era. Vamos pro desfibrilador. Os desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, Brancão e Raul. Chegamos aqui no Desfibriladores do Rock, nossa tentativa de ressuscitar um rock and roll. E hoje a gente vai falar um pouquinho da banda Baby Doll, cara. A banda maravilhosa. Criada em 2001, essa banda, pelo Dr. Love. Caraca, e tal. Caraca, eu pensei que era banda nova, cara. É nada, os caras são classiqueira já, mano. É, eles se intitulam, né, como o rock and roll deles é o rock pornô. Que é o rock... Eu percebi. E faz isso, né? Percebe pelos clipes, né? Ai, ai. É, os caras tocam um rock bem engraçado, bem de putaria mesmo, né? Os caras tocam em casas de prostíbulo, esses bagulho assim, tá ligado? Caralho, então eu já devo ter visto eles algum. Ai, que banda é essa, velho? Os caras tocam na zona, mano. E aí... Caralho, é, a pegada deles... Faz muita diferença, velho. Sim. A pegada deles é bem essa parada mesmo, daquela coisa sensual, não sei o quê. Eles contratam stripper... Porno Girls, que eu acredito que seja as meninas que faz filme, e também... Eu acredito que sim, né? Essa alcunha, né? Ah, vai saber, né? Às vezes os caras pegam no ponto de ônibus, tá ligado? Então, e eles pegam... e eles contratam as meninas que querem entrar nesse ramo erótico, não sei o que e tal, e eles chamam pra poder... Na música, né? No rock. Tocar porno. Guitarra, fazer os bagulho... É, os caras são bem punk rock, hard rock, aquela paradinha. A gente ouviu o som deles aqui, o que, que vocês acharam? Ah, cara, eu achei bem divertido. Lembra bastante o Motley Crue, né? Veio até camiseta deles do Motley Crue, né? Fala a verdade. Sim. Eu achei bem engraçado, cara. Eu achei bem divertido. É, ressaltou bem. Eu pra mim, foi uma mistura de Motley Crue com Massacration pela zoeira. É verdade, né? Tem aquela zoeirinha gostosa ali de fundo. A gente ouviu a música... A própria letra, falando sobre programas que passavam as putarias tipo, de madrugada, tipo Comando da Madrugada, isso na TV Manchete, na Rede TV. Cara, fazendo referência a isso, cara, mano, minha adolescência inteira veio na hora, velho. Caralho! É o cara vendo a Playboy, se não me engano, aquela Playboy dos anos 90, né? É, mano. Isso aqui é... verdade. Vendo o Stallone Cobra, puta que pariu, né? É foda, eles falam do Fantasia, né? Aquele programa lá que passava, que tipo, Fantasia é um fenômeno da TV, né? O programa começou, passava, sei lá, 6 horas da tarde, aí depois de alguns meses tava passando 11 horas da noite, tá ligado? nego tava louco. Na época a TV não tinha limite, cara. Era cara, assim mesmo. O que aconteceu com a TV brasileira, cara? Como era superior, cara? Né? Como era bom. Sim. Pô, eu lembrei de uma história de um amigo meu. Ele voltou pra casa, tinha tomado as brejas e tal. Voltou pra casa, ele foi inventar de assistir o Cine Privé. Ele sentou no sofá, tipo, ele tirou o pó pra fora. Meu Deus do céu! Caralho, nós estamos recomendando a banda, mano. Ele sentou, velho. Mano, e ele dormiu, mano. E a mãe dele pegou ele com o pau na mão, assim, no dia seguinte. Meu Deus do céu, velho. Aí a gente começou com Baby Doll e terminou com um pau pra fora. Com o pau na mão. É, com o pau na mão. Ai, muito bem, senhoras e senhores, banda Baby Ai. Doll, aqui no Desfibriladores do Rock. É as coisas que fez eu lembrar. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, vamos aqui para uns recadinhos rápidos. Na verdade, só um recadinho, que é o seguinte. A Sally, nossa querida Sally Mustangue, participou lá no Player Select falando sobre a série Strange Things aí, que é aquela série oitentista ali que a galera tá adorando, que tem no Netflix aí, né? Que puxa bastante referência de ET, aquela coisa toda, clássico. Então ela gravou lá com os meninos do Player Select, tá bem legal lá o papo. Vai ter link aí na postagem, acessem aí que tá bem maneiro. É, acesse legal. Lá, porque tem duas coisas da hora. A Sally no cast e Strange Things. É isso aí. Ah. Muito bem, galera, vamos agora pro nosso ACC de grafeno. Vocês sabem o que, que é feno, o grafeno? Feno. Eu acho que é alguma coisa com borracha. Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre grafeno. Antes da gente falar sobre isso, eu tenho um recado aqui rápido. A gente tá gravando alguma coisa cash com um programa novo, programa aí profissional, que a gente comprou aí, né, a recomendação da Sally, a gente comprou com o dinheiro dos patrões. Então vai acontecer o seguinte, vocês vão perceber as nossas vozes um pouco diferentes, principalmente a minha. Porque esse programa aqui, ele captura em HD foda o bagulho, tá ligado? Então, a qualidade vai ficar muito melhor. Então, vocês vão estranhar um pouco porque realmente tá melhor, tá? Vocês não estão estranhando porque tá pior. Mas, né, aquele negócio, estranhar pra melhor é sempre bom. É melhor se acostumar com uma coisa boa do que com uma coisa ruim, né? E agora eles vão se acostumar com a minha voz de Frank Sinatra. Menos, okay, menos, então, menos. Não é pra tanto, né? Okay. Mas de qualquer forma, muito obrigado para os patrões. Isso é por causa dos patrões. Muito obrigado mesmo. Até a voz do Raul vai ficar melhor, gente. O Raul vai chegar aqui segunda-feira. Olha, é o seguinte, gente. Tá um programa maravilhoso. Ai, ai. Bom, vamos falar um pouquinho do grafeno, cara. O que é o grafeno, né? A gente vai trocar uma ideia hoje aqui bem ampla sobre a parada, né? Porque o grafeno é uma substância, entre aspas, nova, né? Relativamente nova. E ela dá tanta possibilidade pra gente de usar ela no futuro com outras paradas que a gente não achou justo inserir ele num outro programa que a gente ia fazer sobre tecnologia, né? Colocar ele com várias outras paradas, uhum. Ele merece um programa só, uma dedicação total. Como que a gente pode definir o grafeno pra começar? Basicamente, ele é constituído por uma camada fina de grafite, tendo uma estrutura hexagonal cujos átomos individuais estão integrados, gerando uma fina camada de carbono. E esse hexágono ele é semelhante a uma rede de arame, ou uma rede de colmeia futebol. De abelha. Isso, é uma rede de futebol mesmo. Uhum. Nossa, eu acho que os ouvintes não entenderam porra nenhuma. Imagina se eu começasse... Imagina... Nossa senhora! Então. Vai lá. O grafeno ele é como se fosse uma folha de grafite. A gente pensa em grafite, a gente pensa logo naquela pontinha do lápis, que é realmente ali o grafite. Uhum. Você tem o grafite, são várias folhas de carbono, dessas estruturas que o Branco falou, que são várias ligações hexagonais de carbono. Então você imagina vários carboninhos formando um hexágono. Lembra de química, quando a gente tinha aqueles negócios lá que a gente ficava maluco falando de metal, benzeno, hexeno, do maceno, do isino, do cacete, do caralho aquata, que a gente não entendia porra nenhuma. Mas tinha aqueles desenhos hexagonais, né? Que nem o Wild entende que é engenheiro químico. Acho que ele dava fez faculdade de letras e aí jogaram ele na parada de química sem querer, ele assinou lá e. É, tá bom. E o pior que essa parte de química orgânica, tá ligado? É tipo, é a parte mais chata, tá ligado? Cheio de nomenclatura e tal. E, cara, quando você mistura a parte de química e orgânica, que tem sempre o carbono junto e tudo mais, com nanotecnologia, meu irmão, aí fudeu. Sim. Que é muita regrinha, velho. Muita regrinha. Essa parte mesmo do grafeno, ele é um alótropo do carbono, tá ligado? Alótropo é o seguinte, é tipo uma forma diferente de que um átomo pode, vamos dizer assim, se expressar, tá ligado? De tipo, a gente tem oxigênio, que a gente respira, que é o O2. O alótropo dele é o ozônio, que fica na camada, que é o O3. O carbono, ele tem o grafite e o diamante, tá ligado? E alótropo dele é, por exemplo, o fulereno, o nanotubo de carbono e o grafeno, tá ligado? Que são a mesma. O alótropo é basicamente a evolução do Pokémon. É. Ah, é uma boa analogia pra se falar. Só que a diferença é que no caso do grafite pro grafeno, eles são meio que a mesma coisa. Depois a gente pode até corrigir. Porque o grafeno, ele é meio que uma descamação do grafite. Você imaginar que o grafite é um bloquinho de folha de sulfite e o grafeno é uma folha só do sulfite, tá ligado? Sim, é isso. O grafite é um caderno e o grafeno é uma folha. Só que é o seguinte, como a gente tá falando de química, né, e as coisas a nível atômico aí são muito loucas, é como se o seu caderno fosse muito mais frágil do que uma única folha. Isso é muito louco de se pensar, né? Porque aqui durante o programa a gente vai falar, o grafeno, ele é uma das paradas mais resistentes ever aí, tá ligado? Mas então é o seguinte, pra começar a gente já definiu o que é o grafeno. O grafeno é isso, é uma camada de grafite muito fina mesmo, e o pessoal chama de, acho que é de bidimensional, né? Porque ela só tem duas dimensões. Por quê? Qual é a grossura? A grossura dessa camada, que é o grafeno, é simplesmente um átomo. Então, tipo, é uma das paradas mais finas que eles podem... Se você deixar mais fino do que isso, você vai desestruturar o elemento e aí vai deixar de ser carbono, tá ligado? Você divide o elemento, né, deixa de ser carbono, se torna outra coisa aí, sei lá, quarks, bagulho minúsculo aí. Então, o grafeno é isso. Sim. É uma coisa que eles afinaram tanto, eles deixaram tão refinado que se tornou muito mais forte do que a parada era no início. Muito mais forte e muito mais um monte de coisa que a gente vai falar aqui durante o programa, né? Como que a gente extrai essa parada? E como que os caras começaram a extrair, né? E essa que é uma das grandes histórias que tem aí por trás do grafeno, é até engraçado. Né? Foi o Nobel mais barato da história do universo de todos os tempos. Os caras compraram na papelaria, né, velho? Exatamente. É. Como ganhar o seu Nobel gastando menos de R$5? Veja isso com a dupla de cientistas russos. Não, basicamente, eles utilizaram... O grafeno ele já vem sendo estudado há muitos anos, desde 1947. Isso. Já tinha gente estudando como se comportam esse tipo de estrutura, né? Que eles estudavam, como o Yuji falou, os fulerenos, que são são os grafenos que ficam diferentes estruturas do carvão. Do... Meu Deus! Cheio de fuleiragem, esse grafeno. Fuleiro! Fuleiro! esses fulerenos. E o ENA aí já vem daquelas nomenclaturas bizarras lá de hidrocarbonetos, que é de ligação dupla e tal. Mas enfim, não vou ficar falando disso, que senão a gente vai ficar maluco. Mas basicamente, esses dois físicos russos, o Andrei Gein e o Konstantin Novoselov, eles começaram a estudar essa questão do grafeno e formas de você conseguir extrair esse grafeno. Primeiramente, né, eles, como a gente explicou aqui, o grafeno ele é uma camada do grafite. Então, como que eles começaram a fazer isso. Eles pegaram uma fita adesiva, um pedaço de grafite, e foram esfoliando, que é uma dessas das formas de você extrair o grafeno, através da esfoliação. Então, eu basicamente... Lembra de CSI, quando os caras pegavam a digital com durex num copo, tá ligado? Uhum. Eles colavam tipo, o durex no copo, tirava e tinha lá a marca da digital. Então, era basicamente isso que eles foram fazendo com o grafite. Eles pegaram um durex, colocaram em cima do grafite, tiraram e tipo, ficou um pouquinho de grafite no durex. Aí, desse grafite no durex, eles colaram outro durex pra, tipo, ir tirando camadinhas e camadinhas de grafite, tá ligado? E aí, até que eles iam vendo isso no microscópio, e eles conseguiram uma folha, tipo, quase perfeita, mas, tipo, minúscula de grafeno, que era uma camada, tipo, você imagina, que era um átomo, uma camada de átomos, assim, bidimensionais, tipo, só uma folha de sulfite ali do grafite, tá ligado? Sim. É um bagulho muito louco. E eles fizeram isso com fita adesiva e grafite. Sim. Isso é muito maneiro, porque, tipo assim, já tinha outros caras que tinham trabalhado em cima disso, né? Tinha uns caras que tinham já descoberto essa parada e tinham montado algumas teorias, que na ciência as teorias são muito importantes, né? As teorias, geralmente, são totalmente prováveis, né? A galera acha que teoria é um negócio que não é verdade, né? Só uma ideia. Não, teoria é quase uma coisa provada já. Então os caras tinham trabalhado, só que os caras não tinham como ver, né? Essa parada, não tinha como enxergar, como tentar visualizar esse tipo de coisa. Porque pra eles era muito pequeno, né? Pra gente hoje aqui gravando é uma coisa absurdamente bizarra você pensar que uma folha da grossura de um átomo tem uma resistência fodida, tá ligado? Sei lá, beira a mágica, né? Então eles não conseguiam... Cara, 200 vezes mais do que o aço. Né, cara? Sim. Então eles não conseguiam visualizar. E como a gente tem uma tecnologia, né, que possibilita isso, quando esses caras que a Kel falou começaram a afinar a parada, refinar, né, e jogaram lá e conseguiram ver de fato, eles conseguiram continuar refinando, né? Porque eles não foram passando durex até ficar em um átomo. O durex foi o primeiro momento ali, né? Foi a coisa da partida. Na verdade, eles, a primeira amostra de grafeno, eles fizeram com durex mesmo. Não foi com silício, não. É porque é o seguinte, você tem várias maneiras de se extrair o grafeno. Quando você faz através do ácido, né? Você joga em ácido pra fazer a diluição, você tem muita perda do material ali. Tipo, ele perde a sua característica física ali. Ele passa a não ter necessariamente aquela estrutura hexagonal certinha, tá ligado? Mas, tipo, eles pegaram... É possível, sim, puxar com a fita adesiva. O cara... O primeiro pedaço, né, que eles analisaram foi na fita adesiva mesmo. Caralho, lá no Mackenzie, na universidade que eu estudo, teve um simpósio lá. Na Semana da Engenharia, eles estavam falando sobre isso. Porque tem o... Fundaram o MacGraph, que é o primeiro... prédio de um laboratório específico de estudos de grafeno da América Latina. Uhum. Então, assim, os caras estavam fazendo bastante palestra com relação a isso. E tem um professor que ele estudou com esse André Gein, lá nessa universidade de Manchester, na Inglaterra, e ele participou durante um pedaço dessa pesquisa do grafeno. Então ele tava lá dando palestra, foda, falando... Ele estava na história! O cara tá na história do bagulho. Aí você encosta a pessoa, né? Você fala, meu Deus, cara. Toró! Ele veio diretamente do Brasil. Olha o nome, Toró. Representa bem o Brasil. Tem 1% de Nobel nessa história, tá vendo? Sim. Então. Acho que eu vou pedir demais de você, mas explica pra gente o que é o grafeno e como é que ele pode... revolucionar a eletrônica. Boa noite. É porque a parada é que eles não conseguem fazer muito com o rolo do Rex, né? E eles têm várias formas, estão tentando várias formas de produzir o grafeno. Até eles tentaram produzir óxido de grafeno, né? E depois esfoliar a substância em umas lascas bem pequenas e individuais, sabe? Mas só que eles explicam que é como o vinagre... É o vinho oxidado, né? Não tem como transformar o vinho oxidado, o vinagre oxidado, de volta em vinho. Então, não tem como transformar óxido de grafeno em grafeno puro. Aí, eles têm várias dificuldades em várias formas de explorar esse grafeno já por conta disso. Esse método aí é aquele bagulho do vapor? Esse daí é um outro método. Esse daí, ele já é o que eles... Eles elevam o grafeno, o grafite a uma temperatura de 1000 graus Celsius... E depois eles deixam esfriando para fazer aquela camada, tipo um papel mesmo de grafeno. Caralho, como se fosse tipo o orvalho do bagulho, né? Faz um orvalho de grafeno. Exatamente. Eu vi também, pesquisando, aqueles que eles estavam fazendo com folha de cobre, sabe? Que eles colocavam na máquina, uhum, a folha de cobre, aí o grafeno, ou pelo menos o carbono, né, ele se depositava ali em cima. Depois eles colocavam um plástico líquido pra cobrir aquilo, colocavam numa centrífuga pra ele espalhar e secar por igual, tá ligado? E depois eles iam pro refino, onde eles tiravam aquela folha de plástico com o grafeno e colocavam uma série de substâncias para tirar impurezas, no caso, né? Uhum. Tiravam, não sei o quê, e dali, uhum, eles extraíam a folha do grafeno. Agora, tipo, folha, entendam que, tipo, é uma microfolhinha que se você piscar, você perdeu, tá ligado? Não é nada grandioso. É. É que tem que pensar que o negócio é menor que a sua unha da mão, tá ligado? É muito pequeno. Não, a unha da mão pode pôr um negócio muito mais fino aí pra comparar. Exatamente. Bagulho. Tipo, pra você, muito fino. Se você conseguisse pegar uma folha do grafeno, uma camadinha dessa que a gente tá falando, né? E você quisesse transformar ela colocando uma em cima da outra numa folha de papel, você ia precisar de mais de 3 milhões de folhas de grafeno pra chegar na espessura de uma folha de papel. Então, é uma folhinha, sim, muito folhinha. Caralho. Outra forma que eles também têm de separar essas folhas do grafeno enquanto grafite é utilizando o lítio, né? Porque o lítio é um dos menores íons da natureza. E a forma do íon, ele se encaixa perfeitamente entre as camadas do grafeno e está sendo estudado lá em Manchester, né? Esse lítio usando para separar, porque aí ele iria quebrar o grafite em várias folhas de grafeno ao mesmo tempo. E mesmo quando você reduz até um átomo o grafeno, ele não perde a condutividade elétrica. Ele não perde nada, é um demônio. Por isso que a gente tá falando dele. A galera que tá ouvindo deve estar estranhando, né? Pô, por que que eles estão falando tanto desse material? Calma, a gente tá te dando uma introdução. A gente tá explicando o que, sim, que é e tá te falando como que a gente consegue fazer isso hoje. Daqui a pouco a gente vai começar, sim, a falar um pouquinho do que essa porra pode fazer e vai fazer pela gente no futuro. Cara, o bagulho é maluco. O que a gente tem que entender é que nesse momento, em 2016, julho de 2016, a gente está vivendo um momento da corrida do grafeno. Os caras têm perspectiva desse mercado de grafeno alcançar, até os próximos 5 anos aí, $1 trilhão, tá ligado? Só na indústria, em todos os tipos de indústria, porque isso aí tem aplicações em diversos ramos. Mas qual que é a corrida, né? Qual que é a dificuldade? É isso que a gente está falando aqui, que é a extração do grafeno. Por quê? Você tem que pensar que é uma camada extremamente delicada, porque é uma camada atômica que a gente tá falando. Uhum. Então, assim, para você pegar esse material de uma camada só e aplicar isso para grandes estruturas, que é o que é a aplicação que a gente quer fazer no futuro, e fazer esse material se tornar, você tirar uma folha perfeita de grafeno, é muito difícil. Quando você tem o tipo de extração que mantém ali a estrutura do grafeno mais ou menos, assim, mais próxima, né, da perfeição, é a esfoliação. Só que ela é muito difícil de você conseguir um pedaço, uma área grande, né, de grafeno e que seja ali a camada única, né? Porque você consegue, uhum, bastante folha de bicamada, tricamada, esse tipo de coisa. Bicamada, tricamada é como se você tem, tipo, duas folhinhas de ato, que são mais fáceis de conseguir. Só que para você conseguir uma camada é muito complicado. E se você começa a introduzir essa extração em outros processos químicos, como por exemplo, que a Sally estava falando aí de colocar em silício, em fusão de silício, fazer por processo de colocar em ácido, você muda a estrutura do átomo. E aí é que entra a bosta. Sim. Que você consegue, porque você não consegue manter ali a pureza do grafeno. Sim. Uhum. A gente tem que lembrar que o carbono, ele pode fazer 4 ligações, tá ligado? Ele tem 4 mãozinhas lá e ele pode dar as mãos para mais 4 átomos que tiver do lado dele, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, pensa assim, né? Se você usar uma parada que é extremamente reativa, tá ligado? Alguma coisa em fusão ou um ácido, tá ligado? Pode ocorrer dele chegar lá e dar o braço para outra coisa, tá ligado? E aí fodeu. que toda aquela questão da estruturação do grafeno que a gente tanto quer, que é ela que a gente tá buscando, porra. Trapezeira. A gente quer um carbono trapezeira lá certinho. Se ele der a mão pra outra coisa, sai, filho da puta. Aí, acontecendo isso, deixa de ser grafeno que a gente quer, tá ligado? Sim, sim. A gente tem aqui um método também de extração que é muito bizarro. É tão bizarro quanto o do Durex, né? Que mostra que a galera realmente tá se superando na gambiarra. Que é com o DVD do computador, sabe? A unidade DVD do computador, que tem aquele negócio de LightScribe, né? Que você... Acho que é de gravar, né? Você grava a imagem, grava as paradas e tal. Que os caras... É o laser, né? O laser. E do próprio isso. DVD. Uh-huh. Eu vi isso aí. Uh-huh. É, que os caras pegam? Os caras pegam o óxido de grafite, né? É, deixa ele na água lá e tal. E aí depois eles pegam essa mistura e passam em cima do DVD. O DVDzinho mesmo. Eles pegam um disquinho lá e passam essa parada em cima. Os caras deixam secar e colocam dentro do computador, lá no DVDzinho. E aí essa parada que secou em cima, ela vai fazer uma camadinha, né? Ela vai fazer uma camadinha ali com esse grafite que tá misturado com a água. Vai secar. Vai dar aquela quebradinha já, né? E aí os caras vêm com o laser em cima e aí consegue separar essa porra. Dá uma separada nas camadas. E aí os caras conseguem tirar as camadinhas uma por uma e tal. E posteriormente levar pro microscópio e ver até que nível que tá. Se precisa tirar mais e se não precisa. Cara, é um bagulho bizarro. É uma corrida mesmo. Os caras estão desesperados. Sim. Tipo, tá, quem descobrir... Não, é sério. O bagulho é muito sério. Se você descobrir, sei lá, uma forma perfeita de tirar grafeno... Porque assim, você tem o grafite com uma ponta... É você imaginar que com uma ponta de lápis... A pontinha do seu lápis que quebrou, se você transformar aquilo tudo, material inteiro, em grafeno, você consegue recobrir, tipo, uma aeronave, tá ligado? É tipo um bagulho assim. Cara, e aí, tipo, ela fica praticamente indestrutível, tá ligado? Exatamente. Então, se você conseguir uma forma, você vai ganhar o Nobel. Tipo, ganhar o Nobel, Deus. Vai ficar milionário, você vai ficar... Rico pra caralho! E a loucura do pessoal tá tanto, né, que a gente encontra aí, se você pesquisa aí em sites, como fazer grafeno, fazer, né, nem extrair, é fazer no bem português. Eles te falam lá pra você pegar a fita durex, você descascar o lápis e deixar só o grafite e começar... É o que os caras fizeram, né? Sim. Mas é aí que tá o problema. Não é qualquer um que pode fazer o grafeno. Tem que ser russo. Porque não é sempre que ele... não é sempre que ele vai sair na forma hexagonal, né? Esse é o tipo, grande problema. Se você tomar a direita e o trapézio descendente, não só o trapézio. Fica uma coisa. Fica um cone. Fica um cone. What the fuck? Aí eu tipo a Madonna. Aqueles peitos da Madonna de cone. É. E aí a galera tá tentando de tudo. Inclusive essa parada aí que o Fibrino falou. Que você pega aquele discozinho de plástico, joga ali, joga no CD pra ver se consegue tirar. Tem vários tipos de aplicações. Os caras têm, só nesse instituto, esse laboratório que criaram lá na faculdade, os caras estão tentando fazer de tudo também pra fazer, tá ligado? Até jogar lápis no chão, eu não duvido que os caras estão jogando pra ver se conseguem tirar a grafeno. Tipo, se tiver um jeito de uma máquina de caldo de cana tirar a grafeno, não, já era. Imagina! Lá. Pior que pode ser que funcione. Eu tô imaginando a barraquinha. Faça caldo de cana e grafeno. R$1 o copo. É uma parada tão bizarra, mano, que lá pra 2013 eles calcularam o quanto eles iriam investir mundialmente falando. E tava no mínimo $1 bilhão de investimento, mano. Só aqui pro McGrath foi, se eu não me engano, $30 milhões. Não, a Sim. Nokia já propôs um investimento, R$1 bilhão. A Nokia já investiu. Porque isso aí vai ser muito importante no celular quando a gente for falar mais pra frente. Sim, cara. É muito maluco. Tipo, mas você parar pra pensar que você vai investir R$1 bilhão e pode ter de retorno até R$1 trilhão, eu ficaria investindo R$1 bilhão. Finalmente. Porra, a gente tá falando de grafite. Estamos falando de grafite. Tipo, aqui no Brasil mesmo, véio, a reserva de grafite é inacreditável, tá ligado? É grande pra caralho que tem, tá ligado? Sim, cara. E é uma parada, Hidalgo, que na mineração ela ainda não é totalmente investida, porque o uso dela ainda não é uma coisa assim, caramba, a gente pode usar grafite pra tanta coisa. Mas com o surgimento do grafeno agora, várias mineradoras aí já estão com projetos pra fazer essa extração do grafite. Não, imagina, acabou lápis, todo mundo vai usar caneta. Fudeu. É o quê? Eu tenho lápis, pai. Tem um livro muito louco que se chama Eu Lápis. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é um livro de um cara explicando o quão difícil é você fazer um lápis. E o quão importante é o lápis. E como a gente vai precisar dele no futuro. Quando as tecnologias começarem a ir pro saco. Porque querendo ou não, vai ter hora que vai acabar um monte de coisa aí, né? E aí eu fico lembrando desse livro. Que... Quando o grafeno explodir, esse livro vai ser só chamar eu, tá ligado? Porque o lápis vão roubar pra fazer grafeno. Vai ser exatamente isso aí. E o grafeno. É tipo a história da caneta da NASA lá, que os caras ficaram falando que enquanto os Estados Unidos ficaram investindo mais de milhões de dólares pra criar uma caneta pros astronautas usarem. Eu ia falar aeronautas. Os aerolitos. Os russos. Os aerolitos. Enquanto os americanos estavam investindo milhões de dólares pra fazer uma caneta que escrevia no espaço, porque a tinta não desce, os russos foram lá e usaram lápis, tá ligado? Então, tipo... Isso é genial, né? Cara, essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Dimitri! Traga o meu lápis. Pra quê, senhor? Pra eu escrever lá em cima, porra. Caneta não dá. Os caras, né, os americanos marcam aquela coletiva, né, inventam a caneta, não sei o quê, e os russos tá lá lançando o terceiro livro escrito na Estação Espacial. Isso me lembra uma história também dos caras que tinham uma esteira, né? Os caras trabalhavam numa empresa que fabricava pasta de dente, e aí o que acontecia? A máquina que enchia os tubos tava dando problema. E aí tava indo um monte de tubo vazio, né? Bora aí pra galera, pra casa das pessoas. E aí os caras fizeram uma balança inteligente, chamaram um monte de gente da Holanda, não sei o quê, e ela era extremamente sensível, porque a pasta de dente é bem levinha, né? E aí quando ela passava ali, que ela tava fora do peso, vinha um bracinho, retirava ela e colocava ela numa caixa. Ia fazendo e tal. E aí, essa porra dava pau toda semana. Toda semana tinha que chamar os malucos pra vir arrumar e não sei o que, aquele trampo caramba. E os caras sempre gastando dinheiro com essa manutenção, não sei o que. E aí teve um tempo que parou. E aí ficou uns 6 meses sem dar esse problema. E aí o dono da empresa falou, cara, tá acontecendo alguma coisa, né? Será que os caras estão mandando quebrado mesmo, né? Mandando vazio mesmo? Chegou lá na galera e perguntou, né? Aí um dos caras falou, ó, tio, a gente fez uma vaquinha, compramos um ventilador, colocamos ele aqui do lado da esteira. Ele fica soprando. Quando passa o tubo vazio, que é mais leve, ele assopra pra fora da esteira, ele cai lá numa caixa e o trabalho continua. Nossa, cara. R$40. É. Aí você vai ver quanto que o cara gastou pra fazer genial, a formação, mano, do bagulho. Milhares de dinheiros. E provavelmente vai ser assim com grafeno. A galera tá fazendo várias paradas e vai ver um cara e fala assim, não, você joga isso aqui, não sei o que. Rapa aqui, ó, no raladorzinho aqui o grafite, espalha aqui e já era. E cara, vocês lembram quando começou aquela parada de fibra ótica? Era uma loucura, né? Tipo, um metro de fibra ótica era R$60, uma coisa assim, né? O grafeno vai ser uma porra assim. E o bizarro do grafeno é que você pode fazer em casa, entre aspas, né? Vai ser realmente embaçado aí. Eu trabalhava de prestando serviço pra uma operadora que, quando tu tava migrando as coisas pra fibra ótica, assim, nossa, era tudo paulado, era tudo caro, assim, nossa, somos o futuro e tal, só que chegava, ia ver o preço lá, nossa, era o futuro 300. É caro pra caralho, né? É caro pra caralho, tá. Acho que eu vou pedir demais de você, mas explica pra gente o que é o grafeno e como é que ele pode revolucionar a eletrônica. Boa noite. Pra dizer a verdade, a tecnologia em si, nos dias de hoje, tá tendendo cada vez mais a ser as coisas mais baratas. Ele vai produzir mais barato, só que se os caras vão cobrar disso barato ou não, já é outra história, né? Ah, mas no caso do grafeno, foda, não é nem que ele é barato ou caro. O problema é isso que a gente tá falando aqui, é a extração, tá ligado? Sim, não é difícil achar grafite. Porra, tem aí pelo mundo inteiro, é igual silício. 30% do planeta Terra é composto de silício, tá ligado? O problema é a extração do grafeno. O silício, vamos pensar o seguinte, que O que a gente tá vendo com o grafeno hoje, algumas décadas atrás, era visto no silício também, tá ligado? Uhum. Descobriram o silício, descobriram o que ele podia fazer e ficou naquela, poxa, mas é caro pra fazer, é caro pra extrair, é caro pra ele, né? Mas com o tempo, com o avanço da tecnologia, descoberta, não sei o quê, hoje silício é banal, tá ligado? Dá pra, se você tiver um forno e coisa lá, dá pra você fazer uma placa de silício, tá tranquilo, tá ligado? Se você souber fazer. Com o tempo, véio, o grafeno ele vai desbancar. Assim, a gente espera que ele vá desbancar, porque, porra, o grafeno é foda, velho. Dá pra fazer um carro inteiro de grafeno nessa porra. Não dá pra você substituir o grafeno, o silício por grafeno de uma forma, tipo, diretamente, porque o que acontece? O silício, a parada do silício quando ele surgiu, é que ele é um material semicondutor. O que, que isso quer dizer? Que ele pode tanto liberar os elétrons quanto reter, ou seja, ele vira tipo uma chave liga-desliga. Se você liga ela, você consegue fazer tipo a energia fluir diretamente e você pode cortar ela no sentido contrário, que isso foi o que permitiu você ter a difusão de chips, né? Então você consegue controlar ali aquele sinal alto e baixo, 0 e 1, e fazer ali dentro de um único chip várias chavinhas, entre aspas, assim, que fazem essa conversão e você consegue fazer código, processador, microprocessador, e evoluiu a eletrônica para o que ela é hoje. E já com relação ao grafite, o grafeno, ele é um material que ele é muito condutor. Então, o que acontece? Você pode ter uma rede tipo de grafeno, que é o que acontece, por exemplo, com o cobre. O cobre, que é o fio que a gente pega hoje em dia, que é que tem um custo ali, que ele é um bom condutor, não é tão bom quanto o ouro, mas ninguém vai colocar fio de ouro na sua casa, então a gente usa cobre mesmo. Então, você usa ele para conduzir energia. Só que aí tem um outro elemento que entra aí na família do grafeno, que pode sim ser o substituto aí do silício, que é o fosforeno, que já é um processo parecido com o que a gente tem com grafeno, só que com fósforo. E é um bagulho bem louco também de se ver, assim. Não sei se caberia falar nesse cache, mas é bem legal. Tipo, em vez de ser bidirecional, ele é unidirecional. Uhum. O grafeno, ele não é semicondutor também? Não, ele é um condutor. Tipo, ele é um ótimo condutor. Mas ele não é. Porque aí condutor. É que tá. Tipo, ele é tão foda quanto nessa questão da condução, que a galera não sabe quando. Tipo, não dá pra parar, tá ligado? Não dá pra fazer o pronto. É, a energia não consegue fazer o binário se tiver usando o grafeno, tá ligado? Porque ele é super condutor. Quer dizer, calma, super condutor é outra coisa. Ele é um condutor muito foda, tá ligado? Sim. Aí a galera. Sim, ele conduz 100 vezes mais que o cobre. Sim. Nossa. Dizem que tem pessoas que arriscam a falar que ele é o condutor perfeito. E tão foda que ele é. Uhum. A gente vai falar um pouco aqui, a gente acabou falando um pouquinho ali, né, dessa coisa da condução. Falar um pouquinho ali das características do grafeno e por que que o grafeno é tão foda quanto a gente tá falando aqui, né? Primeira coisa é essa da condução, que ele é 100 vezes mais condutor aí do que o cobre, né? Uhum. Ou seja, hoje a gente usa muito cobre, etc. Fiação da nossa casa, principalmente, né? É tudo de cobre, etc. Lógico que, por exemplo, se você colocar o grafeno na sua tomada hoje, fio de grafeno, você vai explodir a sua casa inteira, porque os seus equipamentos não estão preparados para receber exatamente essa puta dessa energia do caralho. Mas futuramente... Seria muito louco, né? Porra, animal, né? Mas futuramente, o que a gente vai ter? A gente vai ter aí as coisas, né, tipo, adaptadas, né? A gente vai ter o celular que também consiga receber esse monte de coisa. E, cara, a conta, ela é simples pra caramba. Durante a pesquisa eu vi, eu fiquei besta. Eu falei, pô, realmente é mó simples. Se a parada conduz 100 vezes mais rápido, ela carrega o celular, que é o grande ponto da galera, 100 vezes mais rápido. Tem um cara que ele criou uma bateria que ela recarrega uma carga de uma semana em 15 minutos. Um outro cara fez uma bateria que carrega em 10 segundos. Sim. O cara dos 15 minutos aí, ele tá muito incrível. Ultrapassado já, falando de grafeno. Não, então. Cara, você carrega o seu celular. Ó, você carrega o seu celular. Em laboratório de uns anos atrás. Você carrega o seu celular pra você usar durante o dia inteiro, né? Encarando que você carregue ele só uma vez, durante a noite ali, quando você vai dormir, né? Você carrega o seu celular em uma hora. Com o grafeno, você carrega em 6 segundos, mano. Sim, então, sabe? Tem uma parada muito louca desse negócio da condutibilidade, ou desse negócio da condução louca aí. Por que que ele conduz tanto? E eu fui dar uma estudada e, putz, gravar podcast é foda, né? Você pega o bagulho, cara, eu não tava entendendo porra nenhuma. Ah, só que é aquele negócio, né? Já tô sentindo. Quanto mais você vai estudando... Quanto mais você vai estudando, o que vai acontecer? As coisas vão ficando claras, né? Então, por exemplo, se a Kelly olhar uma conta do tamanho da lousa, pra ela é uma segunda-feira. Pra mim, é uma coisa tipo de outra galáxia, tá ligado? Então, quando você começa a estudar, é complicado. Só que depois você começa a entender e as coisas se tornam extremamente claras e sinceras, tá ligado? Porque é uma parada da natureza, né? O átomo não é artificial, a gente não inventou isso. Uma agulha da natureza. Então, cara, o Wilde falou aí que o carbono, ele tem lá os seus elétrons, né? Ligações. Isso, claro. Suas ligações. E aí, quando ele se liga, que o carbono pode se ligar com quatro outros, né? Quando ele se liga, porque ele tem quatro elétrons ali na parte de fora, né? Ele tem dois níveis, né? Ele tem um nível interno, que tem dois elétrons, e tem um nível externo. Então, pra você que tá ouvindo conseguir visualizar... Imagina uma bolinha, em volta dessa bolinha um círculo que tem dois elétrons e em volta desse círculo um outro círculo que tem quatro elétrons. Esses quatro elétrons que estão ali girando, eles abrigam mais quatro nesse nível. Então eles têm espaço para mais quatro, tá ligado? Por isso que ele consegue se ligar. Sim. No caso do grafeno, ele não se liga com quatro. Se ele se ligar com quatro outras moléculas de carbono, aí outros átomos no caso, né? Moléculas não. Átomos. Outros átomos de carbono, vai acontecer aquilo que o Wilde falou. Ele vai fissurar, ele vai perder resistência, né? Então olha que bagulho foda, ele já tem que ter um número certo, senão ele perde resistência. O que acontece é o seguinte... Como ele tem nessa bolinha, nesse círculo maior, né, mais externo, esses quatro elétrons, quando ele se liga com outro átomo de carbono, ele compartilha esses elétrons. Então, ele tem quatro em volta, só que ele compartilha três. Esse que sobra é um elétron que fica de bobeira, girando ali em volta sem função nenhuma. Então, um átomo tem esse elétron sobrando, o outro átomo também, o outro também, o outro também. E numa folha você tem uma caralhada de átomo com um monte de elétron sobrando. É por isso que quando passa a corrente elétrica, conduz tão bem. Porque esse elétron vagabundo que tá ali de bobeira ajuda nessa condução, na administração e na continuidade da onda. Sim, exatamente. Ele sai pulando, basicamente. É. Ele sai pulando de um átomo pro outro. Uhum, é bizarro. Louco, e né, isso, cara? Foi uma parada. Pulando, assim. Isso foi uma parada, né? Até o meu professor de eletrônica, ele falou pra mim que quando estudou sobre isso, ele achou muito bizarro, porque ele. Na cabeça dele até então, e pra muita gente que estudou elétrica há muito tempo atrás. É muito bizarro porque eles aprenderam que só existe uma forma dos elétrons comportarem. E aí chega o grafeno e faz isso. Então. Sim, cara, é muito louco. Porque o carbono, ele tem uma facilidade bizarra de se ligar com outros átomos, né? Eu acho que ele é um dos que se liga mais, inclusive, né? Aquela parada da base de carbono e tal. Então, se não me engano, ele é. Sim, né? Então, tipo, a tendência que a galera diz é que ele se ligue com outras coisas muito fácil. Só que no caso do grafeno, ele não pode se ligar com outras paradas, né? Ele tem que ser exatamente aquela estrutura pré-determinada, né? Que são aqueles hexágonos lá, aquela coisa toda. Porque se num daquele negocinho de seis aí, como a gente até falou aqui já, tiver sete ou tiver cinco átomos, já não é a mesma coisa, já começa a quebrar. E como ele é uma estrutura contínua, né? Ele parece uma colmeia de abelha com aquelas bolinhas. Ele é contínuo. Favo de mel. Se você muda um, você muda toda a estrutura, né? Porque, querendo ou não, eles estão todos ligados, né? Então, se um tem cinco, o de baixo vai ter cinco também. É, sabe como é? Tipo, deixa eu voltar só um pouquinho pra, tipo, ilustrar pra galera melhor. Aquela parte que tava falando do carbono e dos elétrons, a gente pode pensar no sistema planetário, tá ligado? Onde a gente tem o planeta e tem os elétrons orbitando ele. Vamos dizer assim, tem Júpiter e suas luas, tá ligado? Sim. Aí a gente pensa no planeta carbono e suas duas luas, tá ligado? E suas quatro luas que vão ser a órbita dele, tá ligado? E essa questão da organização molecular é que, tipo, se eu tenho... vamos dizer assim, um penteno lá no meio, né? Todo mundo é benzeno, todo mundo é hexagonal lá, beleza. E aí eu tenho uma ligação pentagonal. Aquela parte vai se comportar, vamos dizer assim, eu poderia chamar tipo, aquilo ali de um câncer, tá ligado? Porque ele é a parada diferente que vai tornar a vizinhança ali outra coisa que não é um grafeno, tá ligado? Sim. Tanto que, tipo, se você fizer... Se eu extrair uma folha de grafeno, pá, eu extrair não sei o que, beleza. Mas vamos dizer assim, o meu método não é sofisticado lá, tem um certo nível rudimentar, assim. Eu posso ter uma parte de grafeno e quando vê eu tenho uma parte de fulereno, tá ligado? Sim. Porque eu tenho meus hexágonos, mas eles estão... Eu tenho lá 5 hexágonos que no meio deles tem um pentágono, tá ligado? E aí fica nessa, aí eu tenho, quando vê, eu tenho uma folha de fulereno numa parte e grafeno em outra, e aí vai ficar nessa desorganização, tá ligado? Por isso que, tipo, sim. Outra parada diferente, outra parada que é que dificulta a produção de grafeno, tá ligado? Sim. Que é aquele negócio que, tipo, como a gente tá falando de nível atômico, as coisas, elas têm uma forma, elas têm uma lei muito própria, né? Então, pra galera poder visualizar realmente o que a gente tá falando, é o seguinte. Você tem aí o seu computador, ou você tem o seu celular. Se você pegar um copo e colocar em cima do seu computador, ele já não é mais computador. E ele já perdeu todas as funções dele. Ele nem liga mais, ele não consegue fazer mais nada. É isso que é a nível atômico, tá ligado? Então, a gente tá falando do grafeno, ele é certinho aquela parada. Se você colocou um átomo a mais, ele já não vai conseguir conduzir do jeito que ele tá conduzindo aqui que a gente tá falando. Ele já não vai ter a resistência que a gente tá falando. Mais um monte de outras coisas aqui. Sabe? É uma coisa realmente muito foda, muito complicada e complexa, né? Por isso que é tão difícil de você extrair e manter, né? Sim. É tipo, é basicamente você pensar que... tipo, a parada atômica, ela é muito bizarra. Quando você aprende na química que grafite e diamante são compostos pelo mesmo elemento, já é uma parada muito assustadora. Exatamente. Porque você parar e pensar que, tipo, o diamante, ele é só carbono. E o grafite é só carbono. E os dois são completamente diferentes. E o grafeno você compra na papelaria por 50 centavos. então. Isso é muito bizarro. Porque, tipo, você pega o diamante. Quanto é o diamante? Você vai comprar o diamante lá pra sua mãe, né? No aniversário de sua mãe. Aí você não compra. É que você... Exato. Aí você volta com... Você vai comprar um diamante e volta com grafite. Leva um lápis pra sua mãe. É a mesma coisa, mãe. É tudo carbono. É mesmo que diamante, só que... Só que não. Exato, que é um negócio de... Você pode pedir a sua namorada com... Você pode pedir a sua namorada em casamento com um lápis também. Sim. Olha aí, que incrível. É tudo grafite. Que é uma coisa tudo da organização carbono. Que a gente tá falando, né? O grafeno, ele é uma folha, pra galera visualizar bem, ele é uma folha. O grafite são várias folhas, uma em cima da outra. Aí nego fala, então o grafite é vários grafenos em cima do outro? É, só que ele não é mais grafenão. Ele é um grafenão. E o diamante é como se você fizesse um cone, né, entre aspas, com aquelas moléculas de grafeno. Como se você fizesse um cone com aqueles átomos, né, na verdade, de grafeno. Então é tudo a mesma parada. De átomos de carbono. Carbono, exatamente. Desse um cone assim, uma pirâmide, né? Se você fizer um tubo de grafeno, ele já passa a ser outra parada. E como que é o nome carbono. Daquele tubo? É o nanotubo. Nanotubo de carbono. Sim. Bizarro, né? Tipo, tá a folha assim, retinha. Se você fez um tubo com ela, já deixou de ser grafeno. Já perdeu toda a condutibilidade. E já gastou toda... um forte de outra parada. Exatamente. Essa foi a parada mais bizarra que eu, quando eu tava estudando, que eu fiquei, pô, eu olhando assim, grafeno, tubo, micro, nanotubo de carbono. Eu olhava um pro lado, olhava pro outro e... Mas essa porra é igual! Essa porra é igual! Porque tem nome diferente. Aí não, é porque... Tipo, ele vai lá, se uma ponta, a ponta de uma extremidade, tocar com a outra, fudeu, já é outra já coisa. Já era. Aí, caralho, mas tudo por causa da porra da organização. E é até uma parada até que eles também estão investindo muito, né? É como eles pegarem o grafeno e moldarem em formas tridimensionais sem perder as características de grafeno dele, mano. E é cada coisa que aparece, até um origami de grafeno que anda sozinho já apareceu aí na internet, que o pessoal começa a fazer. É muito louco. Tem um cara, de luz, cara, você já viu? Sim. Tem um de luz que é muito louco. O cara fez uma folhinha de grafeno. Quando ele joga a luz, ela tipo anda um pouquinho pro lado. Aí ele apaga a luz, ela para. Aí ele acende, ela vai. É esse mesmo, vai. É origami de grafeno. Que bizarro, mano. Acho que eu vou pedir demais de você, mas explica pra gente o que é o grafeno e como é que ele pode revolucionar a eletrônica. Boa noite. Você compara a estrutura do grafeno com outros compostos, você chega naquela conclusão que é igual, mas diferente, sabe? É. Não, na química tem muito disso, velho. Tem muito disso, tem, né? Muito disso. Porra. Igual, tipo, mas não é. É, você tem pronto, ligação carbônica de, sei lá, você pega um metano, que é o gás... como é? Gás do pântano, né? É o metano. Uhum. Aí se você tirar ele, é C com 4H, tá ligado? C, H, H em cima, H embaixo, do lado do outro. Beleza. Se você tirar um H, já é outra coisa. Aí se você colocar mais um C, dois C, eles vão compartilhar 2H, já vira outra parada, tá ligado? Aí é muito bizarro isso, velho. O foda do grafeno... só pensar no oxigênio, né? Que a gente tem o óxido, o dióxido. O dióxido só aumenta mais um O, e aí... deixa de ser totalmente o óxido, e aí você já tem uma nova substância, tipo, como assim? O foda do grafite é tipo, você tira grafite, ele vira grafite, aí você tira grafite, ele vira grafite, você tira, aí você tem que tirar até ele virar grafeno, senão vai continuar grafeno, exatamente. Grafeno, esse é o problema, de por exemplo, uma ponta de lá do seu lápis que você quebrou, você consegue tirar, sei lá, no máximo 20% de grafeno. É? E isso é muito, hein? Não, isso só eu falando hipoteticamente. Eu acho que ainda 20% é muito. Sim. Outra característica bem legal do grafeno, que ele é extremamente elástico, é transparente. É engraçado que ele, ao mesmo tempo que ele pode ser muito elástico, ele tem essa transparência. Por exemplo, pode ser que algumas coisas que sejam construídas, uma coisa que é fixa, sólida, pode ter flexibilidade graças ao grafeno, por exemplo, um smartphone. Sim, isso é foda. E não perder nenhuma das suas propriedades, não afetar em nada nas funcionalidades do smartphone, dele, né? É, sim, exatamente. É, elástico também, que o Branco tá falando, é também flexível, que ele quer dizer, né? É porque quando você fala elástico, você dá a entender que ele resiste muito a deformações. Então, tipo, se você deforma ele volta. Não, isso agora, vai mudar até o conceito, fala... até o próprio... Tenacidade. Só já tá pensando que daqui a um tempo, assim que avançar o estudo do grafeno, o pessoal conseguir produzir, sei lá, não vai ter, pode ser que não tenha mais esse celular retangular ou um tablet retangular. Vai mudar tudo. Você pode muito bem pegar um celular, dobrar e botar no bolso, botar dentro você vai botar dentro do tênis. O cara vai tentar te assaltar, sabe? Cadê? É, ele é flexível. A própria Nokia, a própria Nokia, ela tá investindo muito nisso de smartphone, né? Que elas já têm, inclusive, um protótipo que a gente tem aí, o iPhone 6S, né? Que ele já dá uma flexibilidade mínima, mas dá, né? Porque a gente vê antigamente. E ele já tem um protótipo que ele é mais flexível que o 6S. Então, já é muita coisa, porque... E com grafeno, eles conseguem dobrar ele até encostar as duas pontas juntas. Imagina, que ele tem a espessura de um papel. Sim. É tipo, é importante falar que essas coisas que eles falam, nós temos grafeno, tem grafeno aqui, tem que, tipo, tem coisa aí que a galera fica divulgando. Tem grafeno em raquete, grafeno em não sei o quê. Não é grafeno, tipo, não é uma folha de grafeno gigantesca que os caras extraíram e jogaram lá. Tipo, eles fazem umas misturas de grafeno, nanotubo de carbono com outros elementos. Fazem uma mistureba ali, joga ali, tipo, você já tem uma mudança considerável, tipo, na estrutura da parada. Já chega lá tudo cagado, já... né? Sem propriedade nenhuma. Uhum. Exatamente. Tipo, é um grafeno homeopático que tem ali na parada. Faz uma grande diferença, mas não é ali o 100% do grafeno, tá entendendo? Sim, sim. É uma parada que é o engana besta, né? Porque geralmente a pessoa não procura saber realmente se é grafeno ou não. E tipo, a pessoa comprova que tem lá óxido de grafeno e pronto, beleza, ok. É igual falar que, por exemplo, pegar um exemplo bem chulo aqui. Chegar no São Paulo e pedir açaí e tá cheio de xarope lá e falar que é açaí. Mas não é açaí mesmo, é um pouco de açaí com xarope. Pra você saber, tem como você saber se a grafete, se a raquete, a grafete, se a grafete é de raquete. Tem como saber. Se você for comprar a sua raquete e ela estiver custando mais ou menos 1 bilhão, aí você pode falar que... É, exatamente. Não, é, tá viajando. Como assim, velho? Já tem coisa feita de grafeno? É, já, então. Já, só que não. Né? Tem até dois tenistas fodas aí, que é, eu não lembro o nome deles agora. Eu sei que um é o Andy Murray e o outro que ganhou em 2011 aí, que eles usam raquete de, aspas, grafeno. Porra nenhuma, eles pegaram um grafite lá, moeram assim e jogaram em cima, tipo, botou no saco. Não, é o grafeno, tipo, mágico, né? Né? Não, é grafeno, sabe? A parada é grafeno. Tem uma mudança muito foda no, ali, né, performance do bagulho. Você vai pegar uma raquete normal e essa raquete aí, de aspas, grafeno, ela é muito mais leve e muito mais resistente. Sim. Só que, né, não é, oh, meu Deus, grafeno 100% fantástico, tipo a raquete de 5 gramas que você faz o Guga de cabeça pra baixo e etc. Olha, se você juntar grafeno, se você pegar o Maracanã, se você pegar o Maracanã e fizer um lençol de grafeno pra cobrir o Maracanã, esse lençol inteiro vai pesar 100 gramas. Então a raquete seria muito menos do que 5 gramas que eu... Rapidão, é porque eu ainda tô incrédulo com esse negócio. Não tá confundindo mesmo com fibra de carbono. Não é fibra de carbono, não. É grafeno mesmo. A fibra de carbono, a fibra de carbono, ela é um pouco mais leve, né? E ela tem uma resistência diferente, né? Que é tipo aquele, não é que ela é mais resistente, não. Se pegar um carro com fibra de carbono, você bate nele, ele quebra do mesmo jeito, o carro fosse de qualquer outro material, né? Só que a leveza que ela proporciona é do caralho. O foda é que a porra do grafeno é mais resistente do que o ferro ou do que o aço. E o aço. É, e ela é mais leve do que a porra da fibra de carbono. Eu li até um exemplo que eu achei massa, que ele no exemplo falava assim que metro quadrado de rede de grafeno pode suportar um gato de 4 quilos. E a rede pesaria 0,77 miligramas. E seria totalmente invisível. Então. Nessa parada da flexibilidade, o Wilde falou uma palavra muito maneira aí, não sei se a galera chegou a ouvir, que é tenacidade. Isso é muito importante no grafeno, porque isso, a tenacidade, ela difere, por exemplo, o ferro do vidro, né? O vidro, ele é resistente pra caralho, aquela coisa toda. Ele é, só que, por exemplo, você não consegue pegar o vidro como se fosse uma folha de papel e girar ele pra um lado e pro outro. Se você fizer isso aí, ele vai quebrar, né? Vai quebrar em mil pedaços. Sim, exatamente. O ferro, por exemplo, ele tem a resistência, aquela coisa toda. No entanto, se você gira ele assim pra um lado e pro outro, o que ele faz? Ele consegue se moldar, né? Ele vai pra um lado, se você soltar ele fica, se gira pra cá, se você for o Hulk, né, aqui no exemplo. Ductibilidade. Exatamente. O problema é o seguinte, se você pegar um fiozinho de cobre, desses que a gente tem em casa aí, você que tá ouvindo mesmo já deve ter feito isso, e você girar ele pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, você ficar fazendo isso, ele vai ficando fraco. Num ponto específico, ele vai começando a quebrar. A porra do grafeno é tão maldito que ele tem essa resistência toda, muito mais forte do que o aço, aquela coisa toda. Tem todas as qualidades do vidro, que é essa coisa da transparência, que a gente vai falar mais pra frente, né? Passa isso pra caramba. E ele não quebra, velho. Então, por exemplo, esse negócio que o Branco falou do celular. O seu celular, você vai poder jogar ele pra frente e pra trás quantas vezes você quiser e ele não vai quebrar como esse fiozinho de cobre, tá ligado? É por isso que a gente não tem muito material assim hoje em dia, porque com o uso vai havendo aquele desgaste, né? O desgaste é natural. Vai acontecendo o tempo todo. Uhum. Tudo que tem ao nosso redor vai desgastando. A porra do grafeno não desgasta. Você vai virar ele pra cá e pra lá até enjoar e vai continuar a mesma estrutura, a mesma coisa. E aí é que entra aquele problema que a gente vem falando aqui desde o começo do programa. Que o problema do grafeno é o quê? A extração. Porque essa parada que o Febrini falou da resistência dele, né? O grafeno, quando ele no estado perfeito, ele aguenta aí até 100 gigapascal. É tipo, você imaginar aí o giga, né? Que é o seu computador com gigabyte. Só que quando ele tá imperfeito, quando tem aí alguma coisa, um pentágono aí no meio do grafeno, alguma estrutura falhada, ele já, tipo, isso cai pra 4 mega. É tipo, você pegar o seu... Você imaginar um HD e pular isso e traduzir isso pra uma parada do tamanho de uma música, tá ligado? É, só que tipo não se desespera. Não se desespera, porque o nego vai pensar, puta, então se eu tiver um HD de grafeno, ele vai ter esse monte de penta terra do capeta que a Kel falou, e aí se eu der uma batidinha nele aqui, ele vai quebrar e vai passar pra 400 mega. Não, o grafeno ele é 200 vezes aí mais forte do que o aço. Então a batida que você tem que dar tem que ser uma batida 200 vezes mais forte do que seria necessário pra quebrar um HD de aço. Só que, o problema é só essa parada aí mesmo que a Kel falou, que tipo, se tiver uma única falha, ele se torna um material tipo igual vidro, que quebra facilmente. Então, é isso mesmo, Célio. Só que o problema é o seguinte, só pra pôr um ponto aqui, Kel, no que a Célio falou. É isso mesmo, o problema é o seguinte, se você tem o grafeno no estado perfeito dele, funcionando normal, pra você fazer essa fissura, é quase impossível, entendeu? É isso que eu tô falando. Ah, beleza. Se ele já tiver fissurado, ok, mas se ele tiver perfeito ali, pra você dar uma porrada no grafeno e você conseguir essa fissura, você tem que dar uma porrada 200 vezes mais forte do que a porrada que você teria que dar no aço, por exemplo, pra fazer uma fissura. Não, isso é verdade. Entendeu? Totalmente verdade isso daí. O problema lá pra eles é que se não fosse perfeito, não iria, claro, né, pra ser vendido, né, se fosse para ser vendido, mas assim, por exemplo, sei lá, aconteceu que o seu HD caiu de 2.000 metros de altura, bateu no chão e aí ganhou uma rachadurinha. Diferente do aço, que ele tem uma tração maior para rachaduras, que ele iria resistir mais a essa rachadura, iria aumentar a rachadura, claro e tal, mas ele iria se manter ali firme. O grafeno não, rachou, já era, qualquer quedinha já vai estraçalhar ele. É, tipo, ele não vai quebrar tipo igual vidro, mas também ele vai ficar totalmente comprometido em propriedades. Na verdade, ele... Isso, é. É como se fosse o vidro mesmo. Na verdade, se ele estiver imperfeito, ele vai rachar que nem vidro. Tipo, não, mas que nem aí um ele cristal. Não tá imperfeito, é isso que a gente tem que visualizar. No exemplo que a Célia tá dando, ele não tá imperfeito, ele tá normal. Ah, tá. Ele vai se tornar imperfeito. Nesse se tornar, ele não vai quebrar igual vidro, porque ele é resistente pra caralho. Depois que ele tiver fissurado, e a gente tem que ver muito bem esse negócio da fissura, porque, pô, pode ser um grafeno do tamanho do planeta Terra. Será que se ele tiver só uma fissura, ele já vai estraçalhar igual vidro no planeta inteiro, tá ligado? Depois a gente tem que ver isso com testes empíricos aí, quando a gente conseguir fazer grafeno pra testar isso, né? Exato. É, porque a gente tá falando aqui em níveis de componentes eletrônicos, né? O grafeno, ele não tá sendo só estudado pra isso, ele tá sendo estudado na aeroespacial também, e vai saber o que pode acontecer, né? Então, eu fico pensando o tanto que esse composto vai trazer de benefício para a sociedade. Por exemplo, imagine tipo, uma batida de carro, por exemplo, com um carro totalmente feito com grafeno, assim, sei lá, acho que pra você morrer numa batida, uma batida no muro, cara, tem que ser uma porrada muito forte, cara. Porque ele tem essa densidade, ele é totalmente resistente, e tem a questão da, sei lá, por exemplo, a batida do Senna. Uma batida do Ayrton Senna, ele sairia andando, cara. Tipo, tiraria a poeira do ombro e ia pra casa. É. Aí tem uma via de mão dupla aí também, porque uma das características aqui que a gente tá falando é a leveza do grafeno. Então um carro inteiramente feito de grafeno ia pesar 5 gramas. Não dá. Não dá pra você pra fazer uma Fórmula 1, não é, cara? É bizarro, né? Tem uma substância muito conhecida hoje em dia que é o aerogel. Vocês já ouviram falar, né? O aerogel, basicamente, é um cubo, pra dar um exemplo aqui, material, né? Cubo feito de nuvem. Então você imagina um feito de nuvem. Ele pesa igual uma nuvem, ele reage igual uma nuvem. Só que ele é resistente pra caralho. Você pode pôr coisa em cima ali que ele vai. Ah, eu vi isso aí, né? Velho. Fodamente. O grafeno, ele é tão foda que ele consegue ser muito mais resistente do que o aerogel e muito mais leve. Cara, o aerogel é como se fosse nuvem. E a porra do grafeno é mais leve. Por quê? Porque tem esse negócio todo da camada dele. Você pode fazer uma folha de grafeno e colocar uma pessoa em cima, e quem olhar não vai conseguir ver, porque aquela porra tem um átomo de espessura, tá ligado? E a pessoa fica flutuando lá em cima no nada. Isso é muito bizarro de acreditar, né? Caralho. Sim. Não, mas aí é a parada, entendeu? Essa parada que o Branco falou de o carro feito de grafeno, não rola. Tem que ser, por exemplo, exemplo, o que vai acontecer é, você precisa, você pegar a espessura da lataria de um carro, você vai poder dividir essa espessura no meio, colocar uma camada de grafeno por cima e o seu carro ser muito mais resistente, entendeu? Sim. É isso que vai poder acontecer. Uma que vai precisar de alguma coisa pra dar peso, né? Não vai? Vai ser um carro normal, não consegue normal, fazer branco. Curva. Vai ser o carro normal, Brancão, só que ele vai ser revestido de grafeno. É, tá uma parada que já fazem no carro, é substituir algumas partes do carro que, de acordo com o estudo, é onde mais levam pancadas e acidente, é onde substituíram o aço mesmo por alumínio, já para não perfurar as vítimas. Sim. E tal. Vai ser basicamente desse mesmo estilo. Algumas partes do carro vão ser modificadas para grafeno. Eu acho que não. Eu concordo mais com a Kel. Porque não tem como, Célio, você tirar um capô do carro que pesa, sei lá, 5 quilos e colocar um capô de grafeno, ele vai pesar 5 gramas. Olha, Febrini, assim, eu acho que os caras vão dar um jeito de usar isso aí de uma forma bem relevante para... Não, sim, mas eu acho que vai ser isso que a Kel falou. Você vai pegar o carro, você vai revestir ele de grafeno. O carro revestido de grafeno, você pode dar um tiro nele, cara, que a bala não passa. Então, se acontecer um acidente, ele não vai nem amassar, tá ligado? Acho que eu vou pedir demais de você, mas explica pra gente o que é o grafeno e como é que ele pode revolucionar a eletrônica. Boa noite. Beleza. Tá, explodiu o grafeno, descobriram, pá, não sei o quê, ok. Mas, tipo, as coisas não vão trocar de tudo pra virar grafeno, tá ligado? O grafeno, ele vai servir como, tipo, um coat, uma coisa que vai agregar. Sim. Com algo que já exista, ou algo novo que vão fazer, pra, tipo, diminuir custo, diminuir tudo, tá ligado? Uhum. É a mesma coisa você pensar no seguinte, concreto armado. Antes, tudo era feito só com concreto, cimento, tijolo, pá, beleza. Aí até que fizeram as vigas, os vergalhão e tal. Aí, até fazendo isso, deu pra subir prédio com altura foda, tá ligado? Por quê? O concreto, ele aguenta, ele tem a estrutura, pau, não sei o que, beleza. Mas se ele tiver muito alto, daqui a pouco ele vai estar querendo pender, ele vai quebrar, em algum ponto dele ele vai quebrar, tá ligado? Uhum. Mas, se ele tem essa armadura, se ele tem esse esqueleto metálico, aí, como a gente tinha falado antes, o metal tem essa ductilidade, essa flexibilidade, tá ligado? Ele aguenta, ele suporta. É que nem o esqueleto da gente, tá ligado? Tipo, o osso, ele não é 100% duro, tá ligado? Ele aguenta uma certa tensão, ele aguenta uma certa parada, é uma tensão mesmo, tá ligado? Ele aguenta uma certa tensão pra não quebrar, tá ligado? Tanto que, tipo, tem aquela doença, osso de vidro, que você bateu, quebrou, tá ligado? É nessa mesma parada. O grafeno, ele vai ser usado assim, vai ter um negócio X que a gente já usava, ou então, tipo, descobriram outra parada, e aí, junto com o grafeno, aí vai ficar mais barato, mais leve, menos trabalhoso pra fazer, tudo isso, tá ligado? Cara, foi muito bom você falar isso, que traz aqui mais uma característica foda do grafeno, né? Que o grafeno, ele é biocompatível, ou seja, esse filho da puta se dá bem. Me interessa. Qualquer componente, mano. Cara, isso é bizarro. Por quê? Nossa. Dá pra almoçar grafeno. Dá pra almoçar grafeno. Olha aí. O maneiro é tipo, nós somos vida baseada em carbono, né? E toda a vida que a gente conhece aí, se eu não me engano, é baseada em carbono. Então, o grafeno, ele é o quê? Carbono, mano. Então, o nego já tá fazendo teste de pegar uma lâmina, né? Testes simulados, por enquanto, né? Ainda não é aquela coisa empírica e tal. Uma lâmina de grafeno, colocar dentro de uma célula, a porra do grafeno vai conseguir entrar na célula sem danificar, porque ele é fino para um senhor caralho. E lá dentro, ele continua com todas as capacidades dele, né? Com todas as suas características. Então, por exemplo, esse negócio de conduzir de cidade, o caramba, fica tudo, resistência, porra toda. E aí a célula não rejeita, né? Por quê? Porque é um bagulho normal pra ela, né? Orgânico. Exatamente, ele tem uma biocompatibilidade fodida ali, né? E aí, é o replicante do Blade Runner, cara. Por que não? Sim, eu mostrei aqui, a gente tava... Deve ter feito algo parecido de fazer um tipo de implante baseado em grafeno pra... reconstituir, tipo, uma parte do corpo, assim, alguma coisa, cara. Mas ou dar resistência. Não, cara, você tá... Branco. A gente tá falando aqui de 2020. Não, isso aí vai pra frente. Isso aí é uma possibilidade. Eu tava pensando... externo. A parada mesmo do tubo, do grafeno, da celular, gente. Da célula. Vocês não estão entendendo. Não é tipo, vou fazer uma mão mecânica. É tipo, eu vou ter uma célula. Vai rolar. Não, cara, mas isso aí, foda-se. Isso aí eu faço de metal. Branco. Tipo assim, você não tá. Você não vai precisar. O que é que eu tô falando? Você não vai precisar de uma mão de grafeno. Você vai fazer uma criança de grafeno e ela vai crescer grafeno e vai se desenvolver grafeno. Mas eu acho que isso aí é muito pro futuro, cara. Não, a gente tá falando aqui de um material extremamente condutivo. Qual que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje que a gente não consegue resolver? Quando a pessoa, ela perde os movimentos das pernas e dos braços. A pessoa, ela tem um problema sério na coluna cervical. A conexão nervosa, ela não existe mais. Você tem uma ruptura dos nervos e a gente não tem como consertar isso. Agora, você imaginar que você vai ter um material biocompatível e que você vai poder ficar dentro de célula, imagina você usar isso para reconstruir essas ligações nervosas. Então você vai poder devolver movimento para essas pessoas paraplégicas, pessoas que têm a mobilidade reduzida só dos braços, das pernas, e as tetraplégicas, que não conseguem mover mais nada. Você pode usar essa tecnologia para fazer essas ligações elétricas que o nosso corpo tem através do grafeno e dessas ligações de carbono. Isso é muito louco. Mas, sem querer ser o estraga-prazer aqui, tem uma parada do grafeno também, que ele é um excelente condutor de calor. Então, tudo que acontece dentro do nosso corpo gera um calor filha da puta, né? O ser humano, ele gera... A gente vira o Matrix, aquelas contas lá, é bem legal de ver, né? O bagulho gera calor e energia pra caralho. Esse tipo de coisa em excesso dentro do corpo humano, cara, vai ser foda de administrar. Porque a gente é baseado em calor também, né? O corpo humano é calor. Sim. Então essa porra vai fritar o nego de dentro pra fora, né? Se tiver um coração de grafeno, vai de aço. Só que tem uma questão aí, Febrine, que eu tava até lendo isso. Até mesmo tu falou aí, vai nascer uma criança de grafeno, né? Grafeno puro. Meu filho, grafeno. O filho da série. Mas assim... Imagina, o ser humano, ele vem evoluindo DNA constantemente aí, passando de décadas em décadas, ou sei lá, de ano em ano. E já vem sendo estudado uma forma de introduzir o grafeno no nosso DNA. Então, isso é uma parada assim que a gente iria conseguir se adaptar a esse calor. Futuramente, isso vai ser algo possível, né? Claro que agora, se o pessoal meter grafeno aqui, é uma parada que talvez, possivelmente, se isso tem que ser estudado, iria aquecer algumas partes do nosso corpo, mas é algo que seria adaptável futuramente, entendeu? E essa parada dele ser um bom condutor de calor é foda porque ele é resistente também, né? A gente tava dando um exemplo aquela hora do fiozinho de cobre, né? Que você fica jogando pra um lado e pro outro, né? A resistência, ela sofre um pouco disso também, né, Wilde? A resistência, você vai esquentando, esfriando, ela vai deteriorando, né? Daqui a pouco que você olha, tá toda enferrujada, tá toda cagada, fala, ué, como que isso aconteceu? Com o grafeno, você não vai ter esse problema. O bagulho vai ficar aí esquentando e esfriando pra sempre e nunca vai deteriorar. Exatamente. Até uma parada, né, que encontraram, estudaram, é que o grafeno, ele não se decompõe facilmente na água, né, e então isso é uma parada que eles já estão vendo como um possível catalisador do aumento da poluição através do grafeno, sabe? Eles procuraram formas de decompor ele e tal, e é uma parada que, assim, a gente infelizmente mora num mundo onde a gente pega celulares, vamos, a gente está exemplificando muito celular, e joga junto com o lixo comum, ou joga dentro de rios e tal. Então, vai ser uma parada que vai aumentar também a poluição. E até encontraram também algumas evidências de ser tóxico, sabe? Às vezes, quando em contato com alguma outra substância, o grafeno se torna tóxico. E, putz, já é um ponto negativo, né? O ser humano tá produzindo, entre aspas, uma parada que não é tão normal assim na natureza, né? Você não vê por aí Exato. Um elefante revestido de grafeno, né? Então é aquele negócio, tudo isso que a gente vai desenvolvendo, vai fazendo, de uma forma ou de outra, vai acabar zoando a natureza, não tem jeito, né, cara? Mas o que a gente tá falando aqui é não que isso é bonito, a gente tá trazendo aqui a revolução que isso vai proporcionar, tá ligado? Essa coisa Sim, louca, exatamente. Assim, essa coisa futurista mesmo, o bagulho vai ser louco, tá ligado? É. Talvez... Infelizmente, revolução traz muita destruição, né? Então... É, até quando a gente teve essa revolução aí com o silício, a gente tem esse problema que a gente vem trazendo até hoje, que é o descarte dos materiais eletrônicos. Você tem aí Sim. um monte de tela, de tubo, de computador, CPU velho, que você não tem o que fazer com isso. E isso é um problema que a gente tem que lidar hoje já com essa coisa da tecnologia. Sim. Da muita tecnologia descartável. O que eu acho meio bizarro desse ponto, de que ele não é... Como é que fala? Ele não se deteriora, né? Essa coisa toda. Não é biodegradável. Uhum. Mas ele é biocompatível, cara. Isso que é estranho, né? Porque, tipo, ele na natureza, ele ia se agregar naquela porra ali e virar uma coisa só. É complicado. Meio esquisito, né? Estranho. Meio esquisito mesmo. Então. Sei lá, meio redundante, né? Estranho. Tipo, cara, se ele é biocompatível, sei lá, pela lógica, né? Tipo, se nós somos biodegradáveis pra caralho, né? Por que não ele seria, né? Exato, né? Quer dizer, se enche um cara de grafeno, ele vai ficar pra Isso se for o grafeno puro, né? Porque a gente tem as substâncias que são modificadas com o grafeno. Então, é uma parada que eu acho que... A gente está muito evoluído para lançar uma coisa sem as medidas de prevenção, né? Então, acho que é uma parada que tem que estudar também a forma de descartar também, sabe? Ah, mas nego não liga para isso não, Sally. Você acha que alguém só vai lançar esse cara? É que você tem... É triste. Mano, é que é complicado. Se você for parar para ver, é o peso da parada, tá ligado? Se você tem a oportunidade de fazer uma pessoa voltar a andar, de fazer as coisas serem muito mais rápidas, a sua internet ter muito mais velocidade, etc. Ou então você vai pensar em descarte, infelizmente a galera vai falar assim, foda-se a natureza, quero internet rápida. Mas isso tá vindo da natureza, né? Esse é o cômico do ser humano. Vem da natureza, mas vamos destruir a natureza. Mas Sim. sabe o que é mais louco? É porque no espaço, a gente já tem esse monte de formação carbônica de fulerenos, tipo, solto no espaço, assim. De fuleiragem. É, só uma fuleiragem. Estão lá fuleirando lá no espaço, né? Agora aqui, eu imagino que essa parada do grafeno, imagino que seja meio que simples de resolver essa questão do lixo, que em algum futuro aí ele resolveria, tá ligado? Porque, tipo, se ele tem esse... tem ligação dele que tá sobrando, que tá faltando, eu imagino que tipo, a galera vai achar um jeito de degradar ele, tá ligado? Sei lá. Aí vai ser melhor do que, por exemplo... Porque se você for pensar no silício, pronto, eu pego o meu computador e jogo fora. Aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê com ele, tá ligado? Uhum. O que tem que fazer é... Não, quer dizer, tem um jeito. É incinerar. Porque aí ele meio que, tipo, ele vai regredir, mas, aí, novamente, incineração vai gerar gás, não sei o quê, poluição. Sim. Acaba em poluição do mesmo jeito, tá ligado? O mais foda também é você pensar... Desculpa, Wilde. O mais foda também é você pensar assim, por que que eu vou me desfazer de uma substância que é indestrutível, praticamente? Pois é. Tá ligado? Não, usa isso pra alguma outra coisa. É isso que eu pensei, tá ligado? E além disso, tá ligado? Porque, cara, beleza. Bundo, grafeno, pau, não sei o quê. Tudo é grafeno agora. Meu computador é todo feito de placa de grafeno com um circuito aí, mas queimou alguma coisa. Cara, eu tenho certeza que no futuro próximo, véio, vai ser muito mais fácil a gente ter um local que chega lá, você leva sua plaquinha aí, ó, tá com... Deu um problema aqui, o cara vai lá e fecha o circuito uhum. que tava lá, reconstrói. É pronto, pode voltar. Sim. Porque, meu irmão, se queimar, a placa de silício, ela fica marcada lá, tá ligado? Cara, certeza que com grafeno não ia acontecer isso. Mas é aí que tá, o Hidalgo. Mas tem um ponto aí que vai contra o que tu, Hidalgo, e o Febrini falou, que é o consumismo. Igual o Febrini falou aí, por que que eu vou me desfazer de algo que é indestrutível? Mas é aí que tá. Por exemplo, lançou um celular em 2025 totalmente de grafeno. Só que o designer dele é um, sei lá, um pouquinho grande e tal. E aí daqui a 2 anos lança um menor, mais acessível, mais maleável para segurar na mão, com a tecnologia mais avançada. E vai acontecer o que acontece hoje em dia com os nossos smartphones. Eu vou querer trocar E aí, o que é que eu vou fazer com esse outro? Então, aí... É aí você dá pra sua mãe. Aí, você dá pra sua mãe. Aí eu acho que entra uma questão que resolveria isso aí, tipo, facinho. Não precisa nem trabalhar pros caras pra resolver. Chama-se reciclagem. Reciclagem. Reciclar o grafeno que foi utilizado. O silício é uma parada completamente normal do planeta Terra. Então, se você pegar silício e jogar na natureza, o planeta vai falar, pô, obrigado, já, 30% do meu corpo já é formado disso aqui. Mais uma paradinha, sabe? O grafeno não, ele é mais complicado de você jogar ele na natureza, assim. Na água, como você falou, né? Mas aí você pode reciclar essa parada. Eu acho que é muito mais tranquilo. O nego fala, ó, tem um celular, vai jogar no lixo? Não, manda pra gente. A gente vai reciclar e vai fazer outras paradas e tal. Uhum. Viajando aqui. Mas é isso que eu quis falar, né, Fê? Com as medidas de prevenção. É o mesmo sonho. Tipo, a sociedade iria ter que ter esse pensamento de reciclagem. Não, sim. Ah, cara, eu acho que vai virar... Mas não tem Mirror, hoje, né? Então, o bagulho já é. Eu acho que vai acabar virando Black Mirror isso aí. E já era. A gente, não, porque é sério, a gente tá, vai ter uma parada aí que vai ser o ápice da tecnologia, blá blá blá, talvez, né, que a gente vai que surge outro elemento que seja 1044 vezes mais rápido do que o grafeno daqui 5 anos, a gente não sabe, mas por exemplo, se a gente ter aí uma parada que vai ser indestrutível, vai ser foda, não sei o que, a gente vai mudar as formas de consumo, a gente não consegue saber disso porque a gente não tá vivendo. Se você falasse nos anos 80, que a gente ia comprar mídia, se você falasse pra mim, sei lá, se você falasse pro meu pai, nos anos, pra criancinha lá, seu pai criancinha, que ele ia comprar jogos, ia esperar, tipo, meses pra chegar a promoção da Steam pra ele comprar jogos online. Ele ia olhar pro seu cara e falar, quê? Tipo, se a gente você chegasse compra, pra mim, Kel, se você chegasse pra mim semana passada e falasse um pouquinho sobre grafeno, eu ia falar isso pra você, quê? Então, tipo, no futuro pode ser que aparelho celular você consiga de graça, você nasce com o seu aparelho celular, só que aí você vai, a forma de você do comércio, né, vai ser comprando os gadgets e aplicativos e coisas pro seu celular. A gente não sabe como é que vai ser. Você pode ser que exista, tipo, vai mudar muita coisa, a gente não tem como saber. Internet provavelmente vai ser de graça daqui a algum tempo, porque a internet, ela vai ser a estrutura de você consumir. Então, aquilo ali é o básico do básico, tá ligado? Vai ser, tipo, você respirar, você precisa de internet. Então, não tem como a gente prever esse tipo de coisa, né? Então, é complicado. Até essa questão do descarte, etc. Acho que eu vou pedir demais de você, mas explica pra gente o que é o grafeno e como é que ele pode revolucionar a eletrônica. Boa noite. Essa parada que a Kel falou também vai ser uma das coisas revolucionárias que o grafeno vai trazer pra gente. E agora neguinho vai querer que o planeta se foda. Até eu já tô mudando de ideia, infelizmente. Né? Maldito consumismo. Que é o seguinte. Ah, vem de mim, seu lindo. Né? A gente tem uma coisa do grafeno sendo aplicado nessa parada da internet. Pra quem não sabe, hoje a gente tem uma coisa muito louca, eu não sei nem o nome disso, que é informação em forma de luz, não é? Alguém sabe se tem algum nome? É fotônica. Fotônica? Fotônica. Que é o quê? Que passa por dentro da nossa fibra ótica, né? Por isso que a fibra ótica é um bagulho tão impressionante. Pra quem não sabe, se você pegar uma fibra ótica, um fio, assim, uma linha de fibra ótica, e esticar daqui no Japão, se você acender uma lanterna e iluminar essa ponta aqui, tipo, sei lá, acho que menos de um segundo já ilumina do outro lado, tá ligado? O bagulho é realmente... Sem perder a luminosidade. Exatamente. Só que a parada do grafeno vai ser o seguinte. A galera vai... O grafeno, ele é um ótimo condutor de eletricidade, né? Então, a galera transformando essa parada que vem em forma de luz, né? Que a nossa internet, querendo ou não, ela vem por fibra ótica, né? Forma de luz. Se a galera transformar essa informação elétrica, conseguir fazer esse cabo de grafeno, essa parada vai chegar de um jeito bizarro. Muito mais rápido e muito maior. É que essa parada da ótica, ela é um negócio bem complicado. Porque o que acontece? A gente tem o problema da fibra, ela tem janelas de transmissão. Aí agora a gente vai entrar na parada bem louca. a luz, a gente tem as fibras óticas, né? Ela, hoje em dia, a gente tem duas janelas de transmissão. E isso, essas janelas de transmissão, é a frequência que a luz vibra para poder transmitir a luz. Então, transmitir a informação em forma de luz. Só que qual que é o grande problema que a gente tem hoje nessa transmissão? A gente tem um terreno mundial, assim, que não é... A Terra, ela não é plana. Você não consegue esticar uma fibra ótica da minha casa até a casa do Febrini, por exemplo, direto. Eu não posso passar um varal, assim, infinito para lá. Da minha casa para ele, da casa do Febrini para a sua, para aí, etc. Então, qual que é o problema? A gente tem que dividir essa fibra. Então, essa fibra ela tem que passar por um centro de transmissão, ela tem que passar pela Telefônica, pela Vivo, pela TIM, para poder fazer essa comunicação. E nesses pontos em que você quebra a fibra, pega um cabo de fibra e liga no outro, você tem perda de informação e perda de velocidade, porque você tem que passar em aparelhos, filtros, etc., para reconstruir o sinal. E normal, é nesses momentos... Perda, né? O repetidor, que eles dizem, né? Sempre quando vai ter um repetidor, assim, qualquer coisa, acaba dando uma certa perda. Então, o que limita, né, essa velocidade de internet, que é esse grande problema, são nesses pontos. Então, por exemplo, da sua rua, quando você tem lá o cabo de fibra, para ele ir do poste para sua casa, você tem que quebrar a fibra ali e passar para sua casa. E nessas rupturas é que você tem esse problema de perda. Então, você, em vez de você ter, sei lá, uma internet de 50 gigabytes por segundo, você vai ter uma de 20 megas, tipo, já é caralho. Mas, por exemplo, com o grafeno, você vai reduzir essas perdas nesses pontos de ligação da fibra, que aí é o grande... A TIM promete pra você 1 mega, só que te dá 2 kbps. Agora vai te dar 1 mega de verdade. Sim. Exato. É bem isso mesmo. E fora que a velocidade também, não só a velocidade, ela vai ser uma parada que vai mudar totalmente na questão de tudo que a gente for fazer, né, na vida. Até numa conversa por Skype, igual teve lá o encontro CC e eu conversando com o pessoal pelo Skype. Tem o delay. E não vai existir delay. Vocês imaginam como vai ser a vida sem delay, mano? Eu tô feliz. Olha aí. Vocês imaginam como vai ser a série com a internet mega, boa. Né? mano. É meio complicado porque é que vai demorar, sei lá, vamos supor, 20 anos pra gente chegar nessa evolução toda com grafeno, e aqui vai demorar 40, né? Porque aqui até hoje não tem fibra ótica. Tamo junto. É um bagulho muito foda. A fibra ótica, ela por si só já é uma parada muito foda, porque ela é composta por, tipo, são vários elementos que você faz ali, junta pra poder ter uma boa transmissão. Sem que o sinal se perca, disperse, ou que ele tenha muito ruído. Então, assim, a comunicação que a gente tem hoje com o mundo, você poder mandar um tweet para um cara que está na Inglaterra, tem muito a ver com essa relação com a fibra ótica. Você tem cabos de fibra ótica, tipo, continentais, que estão lá dos Estados Unidos, passam pela Europa, passam pela África e aqui é a América do Sul. Então, então é uma tecnologia muito maluca. Eu acho que eles vêm direto para cá, amor. Você falou do jeito, parece que eles pegavam o cabo e levavam pra Europa, depois levavam pra Ásia, depois dava a volta e chegavam na América do Sul. Eu acho que se eles só descer, é mais perto. É porque são vários cabos, tipo, passando. São vários cabos continentais. Não é tipo, um cabo só que você vai dando a volta do planeta Terra. Tipo, são vários cabos. E é muito foda você ver troca de cabos, assim, procurar no YouTube, troca de cabos de fibra ótica no oceano. Fibra não ótica, sei quê. Sim. É, porque, tipo, se quebrar essa porra, você não pode, você não vai ter um mergulhador que vai entrar lá no oceano, no abissal, tá ligado? Não, já pra puxar era o cabo. Fudeu, você passa outro cabo e foda-se. E já era. Tem até uma história de uns rolos de fibra ótica que tava vindo aqui pro centro-oeste do Pará, sabe? Investimento que teve fora aí do governo com a empresa aí. E esses cabos, o navio que tava trazendo, ele bateu numa pedra lá e esses cabos afundaram no iceberg. Bateu no iceberg de açaí. Começou a tocar a música. E, mano, afundaram e já era, se eu não me engano, foram 5 rolos de fibra ótica de 100 metros. Nossa, caraca. 5 rolos de 100 metros dá 1 quilômetro. Não, né? De 100 metros não. De 100 metros não. Então. De 100 quilômetros. Nossa, que merda. Que merda para o país. 100 quilômetros. Caralho. Ai, ai. Pega a areia da praia e faz essa porra dessa fibra aí, cara. Metrologia manda um abraço. Tivemos uma perda incrível aqui de 100 metros de fibra ótica. Meu Deus do céu. 100 quilômetros, 100 quilômetros. 100 metros de fibra ótica de ouro, né? Só se for, né? É, o grafeno, ele ia explodir mesmo, véio, se a galera conseguisse inventar. Aí eu tô dando uma extrapolada, claro. Mas que ainda tá dentro do tempo. Se a galera conseguisse inventar, tipo, uma nanoimpressora, tá ligado? Pra fazer, tipo, átomo por átomo, o tecido, tá ligado? De grafeno. Aí ia ser foda. Porque tipo, ela não ia atrapalhar apenas pro grafeno, tá ligado? E dava pra reconstruir qualquer coisa, velho. Você podia fazer qualquer avanço atômico, nanomolecular, tudo com essa impressora, tá ligado? Aí ensina também, né? E sim, ia ser um negócio foda. E, tipo, a galera hoje em dia, desde que teve o boom da impressora 3D, velho, eles estão fazendo... isso com tudo, velho. Estão conseguindo explorar bem esse caminho, tá ligado? Cara, eu não duvido nada que daqui a um tempo vá sair uma impressora que, tipo, um bracinho que vá lá, pegue um, coloque. E vai reorganizando, tá ligado? Colocando de lá pra cá e vai fazendo um negócio foda de grafeno, velho. Acho que eu vou pedir demais de você, mas explica pra gente o que é o grafeno e como é que ele pode revolucionar a eletrônica. Boa noite. A galera tá estipulando tanta coisa com isso aí que até criar algum sistema com alguma coisa baseada em grafeno pra desintoxicar água contaminada e filtrar água salgada. Cara, o cara primeiro que descobrir a forma de extrair isso aí rápido, cara, ele vai ficar muito rico, velho. Com certeza. O grafeno, ele é uma rede, né? Ele é como se fosse uma rede. E tanto que a luz passa pra ele muito foda, mano. Tipo, o vidro tem um negócio lá de que quanto mais... Ele é transparente, né? Sim, mas tipo, o nível de transparência dele é muito absurdo, por conta também da espessura. Tipo, o vidro, quanto mais espesso ele é, ele vai ficando menos transparente. Porque tem toda aquela relação das substâncias ali no meio, né? O grafeno, ele é só grafeno. Tem como ele ter outras substâncias no meio, tá ligado? Então Exatamente. Você pode fazer o bagulho mais transparente ever. E ele vai, aliás, você pode fazer o bagulho mais foda, forte ever, que ele vai continuar transparente. O grafeno, ele tem uma qualidade dele que ele tem, tipo, a absorção é super alta, tá ligado? E aí, tipo, eu tava vendo uns negócios que, por exemplo, a galera fazia, tipo, um sachêzinho de chá, tá ligado? E colocava na água e, tipo, em um dia ele conseguia tirar, tipo, um dia que ele ficou lá dentro, ele conseguia absorver todo o mercúrio que tinham colocado nesse copinho d'água, tá ligado? Eu não tenho ideia das quantidades que eu esqueci, mas, tipo, era bem pouco, tá ligado? Mas também porque, tipo, o grafeno não era, também não estava muito ali. Era bem pouquinho de grafeno e conseguiu tirar uma quantidade X lá de mercúrio, tá ligado? Aí ele tem essa qualidade dessa absorção. E aí, muito fácil pra fazer ele se... No caso, eu imagino o seguinte. Por ele ter um braço de ligação sobrando, tá ligado? Ele vai poder conseguir segurar em outras coisas, tá ligado? Aí como o sal, por exemplo, ele tá dissolvido como íons, como carga, né, na água, ele vai poder agregar essas cargas e aí, tipo, ele vai limpar tudo, mas eu imagino que no final das contas ele deixaria, tipo, de ser grafeno, Sim, tá ligado? É isso que pra eu tô, virar outra parada. É isso mas que eu tô pensando. Mas aí ele limpou, velho. Mas ele limpou e, tipo, foda-se, velho. Tá tranquilo, tá ligado? Uhum. Bem utilizado, forever. Eu vi uma parada até, eles explicavam lá que não era o grafeno puro, que era o óxido de grafeno e que ele realmente perdia as características dele, que eles usaram pra filtrar a água, que até um coisinha meio redondinho, que parece, sei lá, um filtro de esqueci o nome do trem. Café mesmo. O filtro de uma válvula. Que eles só tipo, como se fosse um papelzinho. Como se fosse só um papelzinho, sabe? E eles colocam, tipo, num tubo. E aí essa água passa por esse tubo e é filtrada. Só que aí eles tiraram esse filtrozinho e estudaram, e o próprio óxido de grafeno perdeu as características dele. Mas calma aí, óxido de grafeno não existe. Mas, tipo, existe óxido de grafeno? Existe. Existe. Sim, que é uma forma... É como se fosse o vinho e o vinagre. Caralho. A diferença do óxido de grafeno. É oxidado. Não, mas tipo, a gente também pode trabalhar com o grafeno, tá ligado? Tipo, faz o grafeno e depois que ele tá feito lá, a gente pode estruturar ele pra outra coisa. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem membrana, tá ligado? Eu não vou lembrar o nome do composto que ela é feita, que ela consegue tirar tudo, tá ligado? Tira o sal, porque é o seguinte, o que é tudo? Irmão, essa membrana tira sal e bactéria, tá ligado? Uhum. Que é muito menor do que é tipo, coisa não visível. Porque o sal, ele é NaCl, né? Sódio e cloro. E quando ele cai na água, ele se divide em carga. Ele tá dividido lá em carga, e essa membrana consegue reter isso. E micro-organismo é menor ainda do que isso, e ainda consegue reter, tá ligado? Aí, tipo, uma membrana dessa de grafeno, feita de grafeno, talvez o uso dela pudesse ser, tipo, eterno, tá ligado? Se a gente conseguisse fazer do jeito onde não perdesse propriedade. Porque essa membrana, depois de, tipo, se você tiver um uso foda dessa membrana que eu tô falando, até membrana de osmose e tal, pra o pessoal pesquisar, ela dura, tipo, 9 anos, no máximo, tá ligado? Depois de um tempo... Com lavagem química e essas coisas, ela vai se abrindo, fechando, acaba se rompendo, tá ligado? Com o tempo de uso. E aí, talvez o grafeno, ele não sofresse com isso, e aí fodeu, velho. Você ia ter um equipamento de tratamento de água, de esgoto, de tudo, tá ligado? E você botou lá, ele tá funcionando e fodeu, tá ligado? Tamo tranquilo até a humanidade acabar. Sabe o que é maneiro? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O carvão, ele é uma parada relacionada com carbono também, não é? Isso. E o carvão é um bagulho que é utilizado desde a pré-história para filtrar água também. Legal, carvão, né, cara? Carvão ativado. Você vê essa relação do carbono com essa coisa de filtrar água desde épocas pré-históricas, né? É a mesma coisa, ele tem um alto poder de absorção, tá ligado? Sim. Aí a gente usa o carvão ativado para dar mais rendimento a um processo, tipo... Você tem um processo biológico. Agora é minha área, porra. Agora é minha área, fudeu. Aí! Voltou o engenheiro. Tava triste até agora. Tipo, você tem um tratamento foda biológico, onde a gente vai tirar, 90% de impureza, tá ligado? E aí a gente coloca esse carvão e ele, tipo, ele vai dar um rendimento a mais, tá ligado? Aí dos 90, a gente aumenta pra 95, mas porra... Ele só contribuiu isso, tá ligado? Mas só que isso que ele contribuiu é uma parada que é difícil pra caralho de tirar, tá ligado? Que não sai de qualquer jeito. Aí o carvão, ele ajuda pra caralho em certos processos, tá ligado? Aí imagina o grafeno, que é tipo, é o Super Saiyajin fase 3 do carvão. E esse tipo de parada, Will, responde... Não, tá dando pra ver, é bem isso mesmo, cara. E esse tipo de parada, Will, responde aquele questionamento que a série trouxe aqui durante o cast, né? Tipo, pô, a gente vai ferrar a natureza, não sei o que e tal. E a gente tem umas respostas assim, e o nego pensa, mano, imagina que louco seria a gente limpar o Rio Tietê tipo mês com essa porra, tá ligado? É por isso que usando o celular velho. É por isso que o ser humano se desenvolve, tá ligado? Por isso que o ser humano tá sempre buscando coisa nova, porque ele tem um pensamento maneiro também, e muitas vezes ele acaba direcionando alguma coisa pra natureza, né? Ele se direciona muito pra gente, né? Pro próprio, mas ele acaba pensando um pouco na natureza também, né? Pô, se a gente deve não ter tivesse... aquele porcento que a gente também precisa dela, a gente precisa da natureza, então não tem como a gente não pensar nela. Essa questão da água é importantíssima, sem água a gente tá fudido. Sim. Pô, mas até a questão mesmo de filtrar água salgada, cara, pô, imagina o que vai acontecer com o mundo se isso realmente acontecer, cara, tipo, que o mundo vai tem... salgado. Vai dar merda. Não. Em teoria vai dar merda, porque então... não é pra beber água do mar, né? Você vai foder um monte de ecossistema e tal, mas aí uma ideia deixa legal. O mar do jeito. Sabe o que é que eu quero que façam com o mar? que consigam gerar energia através das ondas grafeno, do mar. Grafeno. Só, nada mais. Grafeno. Tudo agora na minha grafeno. Vida vai ser olha grafeno. Aí, utilizando nas turbinas das usinas. Eu digo assim porque o mundo tem um problema de falta de água, assim. Mas vai ter grafeno. Vai ter grafeno. Né? Mas cara, agora é grafeno. Putz, olha aí. Vamos beber grafeno. Eu nunca fui acreditar muito nessa parada do maré motriz e tal. Uhum. Porque eu sei da perda de motor e essas coisas, que é foda, tá ligado? Mas, cara, se inventassem um motor de, tipo, 100% grafeno, fodão, tá ligado? Pra ele aguentar a maré motriz, velho, aí ia ser foda, velho. Aí a gente ia ter um negócio do caralho, velho. Esse problema, essa parada da maré motriz, o que foge também são as boias. Porque não há boia que resista aquele porra, aquele sal corroendo tudo. Só que uma boia de grafeno vai ficar ali pra sempre, cara. Cara, você não tá entendendo. Não, só que é foda, a gente tá aqui falando de aplicações tão loucas e alternativas e a gente nem, tipo, sei que você... A gente perdeu até a palavra. E a gente nem falou do grafeno também. Se nós tivéssemos na internet de grafeno, nada disso aconteceria. Pois é. Não acredito. É ruim, né, Kel? Já passei por isso. Porra! Bora, vamos gravar! Ainda bem que já tá gravando.